Continue agora conosco com o Sombra, o sétimo episódio da nossa série sobre o Starman. Os Escapistas. Primeira parte, Diários do Sombra, edição de 1997. É curioso que a essa altura a gente já tenha editado assim, dois programas sobre os contos dos tempos passados, né? A esmagadora maioria deles com o Sombra como narrador, mas até aqui esse personagem sempre se portou apenas como uma voz empolada, né? No recordatório, quase nunca com algum protagonismo, com a história sendo sobre ele, né? Hoje, porém, entretanto, né? Todavia, muito embora, a estrela do nosso podcast será o nosso querido e sombrio Richard Swift. Vamos discutir a minissérie em 4 edições do Sombra, publicada entre abril e julho de 1997 lá fora e aqui no Brasil em 2022, dentro do volume 3, né, das edições de luxo do Starman. Para tanto, eu, Luigi, eu tenho o prazer novamente de encontrar com as 4 vozes que habitam a minha cabeça, com letra cursiva, né, Maurício Dantas, Jamerson Tiossi e Reginaldo Lima. E sem perder muito tempo, essa é uma minissérie antologia, né, com 4 histórias, né, 4 artistas diferentes, e eu devo dizer que esse tipo de formato cabe muito bem na dinâmica do Sombra, né, e da própria série do Starman, né, nos tempos passados, porque, como eu já disse em outra ocasião, para fins práticos, elas servem, né, para dar uma folga, né, para o artista regular, mas funcionam perfeitamente no nível dos enredos, por emularem épocas, né, e até o estilo dos roteiros. Então, assim, por exemplo, na edição 1, temos o Gene Ha, numa história de 1838, né, na Londres, da Era Vitoriana, acho que esbanjando, assim, no design dos figurinos e na ambientação do período, inclusive as cores são deles. Na segunda edição tem o J.H. Williams III, né? Ele chega a fazer um caleidoscópio de ambientações dos anos 1865 a 1931. O Brett Blevins, na terceira edição, é ideal para dar o tom de historinha de super-herói, né? Que é a participação do Flash J. Garrick evoca, né, em 1951. Inclusive, o Brett Blevins, se eu não me engano, foi ele que desenhou aquela historinha daquele anual lá do Príncipe Gavin. E a última edição, com recentemente falecido Michael Zulli, né? Um dos grandes nomes ligados a Sandman, um negócio assim que eu acho maravilhoso, assim, quase como se o James Robson quisesse fazer sua própria historinha existencialista à moda Rob Gadlin, né, no ano de 1997, que só para relembrar era a época atual do Jack Knight e essa minissérie do Sombra, né? Enfim, essa minissérie é toda interconectada por uma rixa, né, bem no estilo Hatfields e McCoys, né, que foi uma briga assim, que rolou entre duas famílias de 1861 a 1891, né, na divisa dos estados da Virgínia Ocidental e Kentucky, e se tornou tão folclórica que virou algo assim do imaginário popular dos Estados Unidos. Ou dá até para espelhar assim, no cotidiano do noticiário internacional, né, com a escalada de tensões de Israel contra o Hezbollah e os países árabes que apoiam, né? Assim, num nível que se torna assim, uma guerra eterna, né, passada de pai para filho, assim, num ponto em que chega assim, até num futuro distante, assim, um lado sequer sabe mais porque odeia o outro, né? Enfim, Reginaldo, faça as honras e apresenta para nós essa história inaugural dessa rixa entre o Sombra e o clã dos Ludlow. Você acha que essa briga secular é uma boa, assim, narrativa moldura, né, para o James Robson falar sobre o passado do Sombra? Faz aí tuas considerações iniciais. O que eu acho legal dessa mini é que ela revela alguma coisa, mas ela não revela tudo. Principalmente que ela não revela a origem do Sombra, né? Você começa a mini já com o bonde andando, né? Porque você pega um Sombra esfarrapado, lado, né? E nem ele sabe da onde ele vem, né? Da onde ele tá vindo, o que tá acontecendo. Ele parece desmemoriado, né? E eu acho isso já interessante, assim. Eu acho bem interessante. Porque ainda fica algum mistério pro leitor, né? Eu acho isso muito legal. Pro personagem também, né? Que ele é um personagem misterioso. Embora essa primeira edição pareça fragilizado, e até o despertar dos poderes dele, ele realmente é outro personagem, né? Eu acho muito interessante isso, de não revelar, não abrir o jogo logo de cara, ou não ser uma mini de origem. Até acho que determinados personagens nem precisam ter tanta abertura, tanta revelação, tanta exposição. O Sombra é um que precisa ficar na sombra mesmo, assim, precisa ficar uma aura de mistério mesmo. Eu falei já que eu não gosto desse clima, né, vitoriano dele, todo esse rococó em volta dele, assim, mas a verdade é que casa bem com ele, né, esse estilo, né, Dickens em volta dele, assim, principalmente com essa arte do Genirá. A primeira edição é quase monocromática, ela é inteirinha quase monocromática, então é muito legal. Eu não sei se você teve a impressão quando você falou, e hoje eu tava relendo, eu fiquei com a ideia do Sombras ter um tratamento de Wolverine, aquele personagem, não é o caso do Sombra, mas que tem implante de memória. Na verdade, você sabe parte da origem dele, você deduz algumas coisas, vai costurando. Eu achei que, de certo modo, ele teve esse tipo de tratamento que evoca o caso mais famoso do Wolverine, mas não é o único caso, né? Bom, antes o Wolverine ficasse com um passado tão misterioso assim, né? Porque eu pensei nisso também pro Wolverine, que ele funcionava melhor quando ele tinha o passado misterioso. Ele aguçava a curiosidade, só que isso enriquece o personagem, na minha opinião, né? Eu acho que você deixar poucas revelações, né? Algo para sua imaginação é melhor. No caso do Wolverine, no caso do Sombra aqui, acho interessantíssimo isso. Não abre o jogo, deixa ele mais misterioso, funciona. Acho que vale a pena para determinados personagens, principalmente quando ele não é o protagonista, porque também acho que determinados personagens não funcionam. Hoje o Wolverine já mudou isso, né? Não tem jeito. O Wolverine mudou, virou o jogo, é outra coisa, mas o Sombra eu acho que ele não é um protagonista, né? Ele funciona numa mini, ele funciona como personagem de apoio, ele tem sua importância, mas ele não é um personagem principal. Ele enjoa logo. Ele é aquele cara dúbio, né, que você até entende as atitudes dele, mas ele não é, eu não vejo ele realmente também como um herói, assim. Ele não tem que ter tanta exposição. Aqui na mini ele tá na medida certa. Eu acho, e já você vai falar, Jamerson, ele funciona melhor até como um Morpheus, assim, né? Ele sendo a moldura, vai, ele fazendo, né, sendo um host, assim, né, sendo o anfitrião da história. Ele serve muito bem na série do Starman, o apoio. Toda vez que aparece aquela letra cursiva que eu já falei que eu não gosto, porém a história que vem junto, né, que é dos diários do Sombra, são muito boas, né, muito boas. Ele funciona como um arquivista, né, e acho muito legal. Pra voltar pra Mini, o que é interessante é que você pensa no primeiro momento que ele é resgatado por uma família, né, que é benfeitora, né, que é uma família boazinha, e você fala, caramba, meu irmão, o Sombra já vai explodir aqui, né, você acha que o Sombra vai fazer mal pra família, né? E, na verdade, não, né? A família é uma família de picaretas, né? São uma família de golpistas. Querem usar ele como bode expiatório. E aí é que acontece o despertar dos poderes deles. Talvez nessa manifestação eles estão até com um aspecto demoníaco, né? Com uma manifestação um pouquinho diferente, né? Quase um darkness da Topical, assim, né? Uns demônios que saem dele, né? Mas é legal, tá valendo. Ele realmente ele destrói, né, todos os adultos dessa família, dos Ludlow. Com isso, né, dá início aí essa rixa, deixando só os menores, né, os dois gêmeos, né, um menino e uma menina sobrevivendo. E realmente, olha, pra abrir com o Genirá é porque eles sabem que, né, aquela mão de truco boa mesmo, né, sabe que tem coisa melhor vindo pela frente. Embora, pra mim, como desenhista dos quatro aí, eu prefiro o Genirá pra essa mini, né, não é diminuindo os outros desenhistas até, porque G.H. Williams III tem trabalhos memoráveis aí, supera alguns outros trabalhos, o Jenny Ha passa longe, né? Mas aqui ele tá, o Jenny Ha tá espetacular, cara, né? Como... Inclusive as cores são dele também, né? Ele tá fantástico, cara, assim, fantástico, né? O jogo de luz e sombra, né? Pra dar a atmosfera da história, né? Tem hora que ele usa o vermelho, depois da revelação, depois do assassinato, ele usa o vermelho. Ó, Maurício, aquela sequência de 9 quadros aí que você... que você gosta, ele começa a usar o vermelho, né? É logo depois do assassinato, cara. É aquele uso da imagem, da linguagem visual. Aí é o cara com domínio da técnica, né? Não tá fazendo por fazer, ele tá com domínio da técnica, ele sabe o que tá fazendo. Essa mini, eu já me adianto que eu acho ela acima da média, assim. Eu acho ela muito, muito boa. Já passando uma rasteira no Jamerson, que eu acho ela realmente muito boa. Tá cutucando o homem aí. Eu tô até com medo dele hoje, né? Se ele for sair cedo, eu já me adianto que realmente, assim, você chega na última página da primeira edição, né? Como se não bastasse, né? O Jenny Ha se despede, cara. Né, uma página inteira, assim, aquela splash page que de quem sabe fazer mesmo, né? Que é o Sombra no presente, né? Ele tá escrevendo as memórias, cara, numa biblioteca, né? O Paul City no fundo, caramba, cara. Meu Deus do céu, que coisa linda, cara, assim, mas é muito lindo. É quadrinho realmente, assim, sabe? É o Scorsese agora falando, assim, meu. É quadrinho mesmo, assim, é muito lindo, cara. A história em si, o começo, até o ritmo começa um pouquinho devagar, porque a segunda história eu gosto mais ainda do que a primeira, como história. A arte do Jenny Ha é, pra mim, insuperável. Mas como história, eu adoro a segunda história. Adoro, adoro. Eu acho que ela até tem uma certa ressonância com o relacionamento do Jack com a Jenny, né? Com a irmã lá do Will Payton, né? Acho muito legal. Acho que também mostra alguma coisa do Sombra também, os próximos relacionamentos dele, porque ele vai ser um cara mais frio, assim. Mas, cara, eu acho do caramba as próximas histórias. Elas vão melhorando, né? A terceira eu acho também muito legal, acho ela adequada, assim, né? Embora talvez da arte eu ache mais fraquinha, né? Não é ruim, mas ela tá sanduichada no meio de uns mestres, assim, né? Em termos, falando em arte. E aí a última é... Vamos em frente, vocês falam aí, eu vou elogiando pelo meio do caminho. Só uma curiosidade lateral, assim, lá nos extras, nesse volume 3 lá do Charmander, o James Robson, ele admite com uma certa vergonha que não tinha cópias dessa minissérie, né? Ou seja, que ele não tinha essas 4 edições no seu acervo, que ia fazer uns comentários assim de orelha, né? Só pelas lembranças dele. Eu acho até difícil de acreditar nisso, até porque, pra mim, o Sombra, eu acho que é o personagem favorito do Robson. E o Robson, ele não parece uma pessoa tão desapegada assim, especialmente porque ele é um colecionador nato, né? É uma pessoa apegada a colecionáveis, né? Gosta de ter e manter coisas assim por perto, né? E aí ele te dizer assim que não tem justo essa história solo do Sombra. Eu tenho minhas dúvidas, né? Você acredita nesse papo, Maurício? Você tem algum Ludlow na sua vida ou só um Wig pra te aporrear no sábado à noite? Dá teu pitaco também sobre essa história inicial. Vou dar uma dica aqui que se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar uma história muito engraçada no meu passado aí de um vilão que eu tenho no meu histórico, mas ele não ameaça mais ninguém, não. Ele, inclusive, fugiu aí, né? São retratos da... um reporte gráfico aí da fuga dele, inclusive. Do dia que eu o chamei para uma justa, como diria o Sombra. É horrível falar isso, né, pô? 42 anos quase nas costas. Eu não sou importante o suficiente para ter inimigos mais, não, viu, Luiz? Eu queria chamar a atenção dessa primeira edição, principalmente pela arte também, porque o Jenny Ha é um monstro, né? Um monstro, infelizmente, não é prolífico assim, não tem como ser também com esse estilo tão detalhado, né? Não digo nem rebuscado, mas pela natureza do estilo também, e não acho isso ruim. Acho complicado quando um cara como um McNiven, por exemplo, tenta imitar um Barry Windsor Smith, não consegue fazer 22 páginas, né? E aí a gente vê, já fiz essa crítica de outra vez, a gente vê a cada página o cara vai piorando. Jenny Ha não. Jenny Ha é bom a cada página que ele faz. Essa primeira logo, bicho, com aqueles tijolinhos todos ali no comecinho, nossa, é um negócio lindo, lindo, lindo, lindo, bom de ver. E realmente essas splash page no final, que o Red falou, é pra você se sentir mesmo dentro da cena, sabe? Você tá descendo assim, a câmera aproximando, e eu acho isso legal. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela mídia, quadrinhos, e aí quando o cara te coloca dentro, que você consegue ver o movimento, a cena, o enquadramento todo, como se fosse mesmo um filme, pô, isso pra mim é aquela sacudida, né? Como gostam de dizer os entendidos aí, um soco no estômago. Adoro isso mesmo. E esse é um gibizinho, eu confesso assim, ao mesmo tempo que eu fui dizer assim, porra, que picaretagem, o cara não vai contar a origem do personagem. Por outro lado, te diz muito assim do que o Robson quer, né? Acho que nesse ponto sim, Luiz, ele é colecionador e ele tem uma coisa que ninguém mais tem, né? Que é a origem do Sombra. Pelo menos até esse ponto. Não sei se a outra é a minissérie, que inclusive eu descobri aqui que é dos 952, né? Não sei se lá vai ser revelado alguma coisa, mas até é assim, viu, Maurício? É uma minissérie em 2 edições. Eu acho que mais tarde a gente vai voltar pra discutir ela. Mas assim, o que é interessante, bicho, é que a minissérie, assim, a história mesmo, ela acontece nas 11 primeiras histórias. Tem essa rotação de artistas, mas assim, o Gene Ha, ele volta para a 12ª edição, e é como se essa história que a gente está discutindo agora, que o Reginaldo acabou de falar, dessa origem da rixa com os Ludlow, é como se fosse a parte 2 que tem essa parte 1 nessa edição 12. Aí o James Robson, nessa saideira, ele revela a origem do Sombra, né? Então ele faz essa liga com essa história inicial, que é de 1997. Com aspas, né? Como assim? Com aspas, porque ele revela como aconteceu o ritual, né? Isso. Mas ainda, por exemplo, a origem das forças não se sabe, né? Inclusive ele mesmo cita um outro encontro que eles teriam, e eu ainda não consegui encontrar em que revista foi contado esse novo encontro. Ele descobriu a origem das forças dele. Ô Maurício, há um ritual, né? Depois de um certo evento, ele toma posse das energias, mas ninguém sabe a origem daquelas energias. Na edição 2, o Robson, ele começa a usar a passagem do tempo, né, e a imortalidade do Sombra para acompanharmos, né, as descobertas dele sobre sua natureza, né, e o aprendizado sobre o domínio dos poderes. E eu acho interessante que ele realmente só aprende a dominar esses poderes porque os Ludlow, né, mais e mais forçam ele a pensar sobre maneiras de se defender, de se curar e finalmente de atacar, né? Eles forçam mesmo a barra, né? E passa muito tempo até que ele pare de se importar, de querer dialogar com o Ludlow, tentando se demover dessa ideia, dessa rixa doida, né? Maurício, será que foi essa rixa que acabou moldando assim, a personalidade que conhecemos hoje do Sombra? O que você acha dessa edição? Você gosta da arte do Williams III? Será que esse conto está mais para uma prosa assim, de um livro ilustrado do que de um gibi? Diz aí. Cara, preciso te contar que sou fã do J.H. Williams, a gente já falou dele em Sandman, Overture, já comentou de outras partes, participação dele também em Sandman, e ele é outro cara desse assim, talvez um pouquinho acima do Gene Ha por ter ser lembrado por coisas mais apoteóticas, né, dos quadrinhos e tá mais na cabeça da galera, Prometeia, enfim. Eu acho ele, acho não, né, a gente sabe que ele é um puta desenhista, um puta artista de quadrinhos, e eu só lamento que as duas formas pelas quais eu consegui ler esse gibizinho aqui, é o scan em inglês, o scan em português, não estão fazendo jus à arte dele, estão em qualidade baixa. O scan em inglês é digitalizado da própria gibizinho mesmo, sem aquele tratamento para tirar a textura de papel e tudo mais. Por um lado, parece que eu tô lendo o gibizinho mesmo, né, a tela do tablet HD e tudo mais, mas por outro lado, perde um pouquinho do preto que ele coloca e tudo mais. Eu lamento aqui, vou atrás até de um, talvez até dessa, pra eu ver ali daquele jeito se o Starman 3 já tá escaneado, né, preservado digitalmente, é o termo politicamente correto, que o seu advogado recomenda que você use. E eu gosto demais dessa segunda edição, porque principalmente depois de ler, eu acabei de reler aqui, né, antes da gente gravar as últimas edições, e aí você volta aqui e o Sombra tá com algum conhecimento do poder dele, começando ali uma vida de fidalgo, né, como ele parece ser, com essa pompa e circunstância que o Reginaldo não gosta. Ele tá comprando uma casa ali, o corretor, o dono, enfim, o vendedor, toma um tiro, de repente ele também é saivado de bala, e aí ele descobre a rixa dos Ludlow, né? É esse momento que ele percebe realmente que os dois irmãos menores sobreviveram, fazem aquele juramento no final da primeira edição, né? Não chegando a comentar. E esse ódio vai se tornar geracional. E aqui ele fala assim, pô, mas isso foi há mais de 20 anos. Aí fala assim, pois é, mas tem pouco tempo. E aí você vê, né, o que vai acontecer, até onde nós vamos chegar nesse gibizinho aí, isso até se torna irônico, porque é só um começo e ele não sabia disso, e que ia moldá-lo tanto, eu concordo plenamente. Ah, é um ciclo fechado aí, né, o ódio dos Ludlow acaba fazendo ele se tornar o sombra que ele se torna. Ele entende como um jogo, até certo momento, um jogo que passa às vezes do limite, né, como a gente vai ver nessa edição, mas ele também diz assim, preciso me preparar pra isso, eu tô em ameaça constante, eu preciso crescer e aprender mais coisas. E Kit tem dois extremos. Começa com um fast forward, né? De um Ludlow que vai se fazer de amigo dele pra depois ter a Ilo. A gente volta pra conhecer o Rupert, né? Que é o menininho lá da primeira edição. Inclusive uma cena bem estranha, né? Ele com a irmã de mão dada, assim, olhando pro outro da primeira vez que ele aparece. E é uma cena muito massa, velho. Como ele cai no chão, assim, aquele chão de paralelepípedo bem antigo, bem desgastado, molhado, sujo, uma Londres bem vitoriana mesmo. Ele assim, ah, você tá sangrando até a morte. Você vai morrer, não, isso aqui não é sangue, não. Isso aqui é sombra. E ele molda essa sombra e sai matando todo mundo ali. Até que ele apaga. E disse assim, pô, preciso aprender mais sobre meus poderes. Acho que é esse o primeiro estalo, sabe? É, Luigi, que ele diz assim, não, vou estar em constante ameaça, né? Esse, será que acabou aqui? Ele ouve o Rupert falar, né? Que tem uma irmã ainda e que o plano dos Ludlow é se reproduzir e manter esse ódio vivo até que alguém consiga vingar a família. Beleza, né? Ninguém lembra aí que ele foi caçado, né? Foi acolhido primeiro e depois caçado na parte do esquema imobiliário do Ludlow lá, do pai, que é matar parceiros comerciais, forjar ali assassinato e dizer assim, ó, ele morreu, então passa tudo pra mim. A partir do momento que passa tudo pra mim, eu fico mais rico e daqui a alguns anos eu vou fazer isso de novo com outros parceiros. E ele explica, né, que vai ser um parceiro sozinho, solitário e que não tem ninguém nem pra vingá-lo, nem pra vir reclamar os bens. Então, assim que a família Ludlow vai crescer. O Sombra, o que ele fez foi em legítima defesa, né? Estou falando de gibizinho, claro, o cara tem poder das sombras, a legítima defesa dele, invocar esse poder que ele nem sabia que ele tinha naquele momento e matar todo mundo e sair correndo. E aqui ele vai ter esse primeiro momento com o Rupert, e a gente vai ter a Marguerite, que é o Ludlow também, que ele não conhece com esse nome, mas ele tem uma relação com ela, eles se apaixonam, e ela envenena ele, revelando, né, que tudo é um plano, ela não imaginava se apaixonar por ele, acabou acontecendo, mas o ódio é mais forte do que esse amor que ela tem por ele, e isso acaba fazendo ela envenená-lo. Ele sobrevive, mais uma vez, né, graças ao poder da sombra que ele tem, e pede que ela renuncie a esse ódio. Ela é incapaz disso, acaba sendo morta por ele. E aí, acho que esse jogo muda um pouquinho, né? Ele quando já havia sido até ido pro outro lado, que é amigo, mas aqui chegou mais perto ainda desse coração dele. A gente não vê ele com grandes amores, nem... Até com amores frívolos, né? Não parece ser muito do feitio dele, mas ele se permite aqui a amar e acaba sendo traído mais uma vez, né? Foi traído pelos Ludlow várias vezes, na verdade. Se considerar que a situação toda que gerou o começo da rixa aí foi uma traição dos Ludlow, né? Acolher pra depois incriminar. Nessa segunda edição, assim, desses encontros, assim, com os Ludlow, né? Que são vários, né? Os que ficaram comigo foram exatamente esses mais trágicos, né? Os que marcaram sombra, assim, como a amizade, né? Com o Sanderson Ludlow, né? Que até antes da amizade com o Brian Savage, né? O escalpelador, né? E esse romance com a Margaret Ludlow, né? Assim, aí a gente vê que um prefere se suicidar, ter que atacar um amigo, e como você disse, a outra, assim, embora ame o Sombra, ela não consegue resistir a esse imperativo do sangue, né? Ele tem que honrar esse ódio que herdou, né? Aí eu passo a bola para ti, já, mas você gosta da sequência que o Robson dá a essa vingança dos Ludlow? Quer comentar essa historinha? Diz aí. Eu acho a arte linda, mas eu acho muito cansativa a quantidade de texto. Eu acho, às vezes, você, Luiz, é o cara que eu vejo mais criticando textos dos anos 70. E acho você muito permissivo com o excesso de texto que o Robson coloca. Certo? Eu acho muito cansativo, concordando com o Reginaldo, eu já não enxergo bem. Estou para fazer 50. Para ser a fonte brasileira, normalmente ela é, por exemplo, nos Estados Unidos é 12, no Brasil, por causa da quantidade de caractere que normalmente nossas palavras têm, ela vai para 10. Então, assim, essa edição em especial, há uma sequência ali de 3 ou 4 páginas seguidas que tem muito texto, muito pesado. Me cansou. Essa edição foi a edição que me cansou. Você fala, assim, por exemplo, no layout, assim, no, até na colocação assim, das palavras no recorde. E quanto a isso, eu tenho críticas. Inclusive, eu tenho a edição impressa. E também não é muito melhor que essa do scan nacional, não. Mas, assim, com relação ao texto mesmo, a qualidade do texto, da escrita do James Robson, você não gosta, não, assim, da qualidade do texto em si, você não acha que é fluido, não? Porque eu tenho críticas quanto a isso, assim. Essa parte, assim, não, prática. Não, assim, mas a parte, assim, conceitual, assim, do texto, assim, a fala do Sombra, pra mim eu acho muito encaixadinho, bicho, eu acho que ela não cansa, não. Tem o desafio de você, pô, você acha um saco ler essa letra e tudo assim, mas quando você começa a ler o textinho, eu acho muito encaixadinho, bicho, eu acho muito redondinho, velho. Primeiro que eu não gosto de quadrinho tão redondinho assim, né, o cara que ele quer explicar tudo toda hora, ele vem com mais uma camada, ele não explica. Para mim é uma posição antagonista, né? Ou você explica ou você não explica. Você ficar escondendo o jogo, eu acho meio decepcionante. E segundo, que eu acho que eu já comentei aqui em off, e acho que ele está num espírito de tentar emular o trabalho do Neil Gaiman, principalmente nessa edição e na edição 4. Assim, aquele excesso de texto, a ideia da simpatia pelo vilão. Eu acho que o trabalho dele é muito bom, mas eu sempre fico com a impressão de que ele estava sendo ou convencido pelos seus editores, ou ele já tinha uma verve, assim, de fazer o que o Neil Gaiman estava fazendo na época. Na verdade, na época não, porque isso é 97, né? Que o Neil Gaiman fez ali 5 anos antes. Você, Reginaldo, você pensa desse jeito também? Você tem problemas com excesso de recordatórios, assim, em prosa, né, nessa edição? O que, é que você acha da história mesmo também? Ah, eu concordo com o Jamerson na cegueira mesmo, né? Aí no geriátrico. Eu não gosto, né, dessa parte realmente da prosa. Eu não gosto de história com prosa. Por melhor que seja, eu acho que quebra o ritmo da história. Mas, no entanto, essa segunda história foi o que eu falei. Eu acho ela melhor que a primeira como história. Porque ela dá sequência, ela dá ritmo, né? Assim, digo, parece até uma contradição, porque eu digo quebra. Os recordatórios, eles quebram, né, o ritmo. Mas a continuidade, né, de mostrar os gêmeos que cresceram, né, e o Sombra sendo imortal. E aquela cena final dele caído e tendo que matar, né, a mulher que ele ama. Eu acho linda, cara. Eu acho muito legal isso. E ele soltando o poder dele sombrio, assim, né, da ponta dos dedos. E na sequência chorando, né, com ela abraçado, né, nos braços dele, assim, eu acho linda, cara, eu acho realmente muito bonita. E aí sim, até o que o Jamerson falou, de ser uma, né, uma série, vamos lá, inspirada ou querendo emular um Sandman, primeiro que eu não vejo defeito nenhum em emular, já falei isso, emular o melhor ou um dos melhores, não vejo problema não. Mas essa segunda eu ainda não vejo essa similaridade não, muito pelo contrário, e a série inteira eu não vejo similaridade. Talvez o começo e a passagem das épocas um pouco parecida, e por ter o Michael Zulli na última edição, um pouco sim, talvez, mas a terceira edição quebra tudo, né? E eu acho que o fato do Sombra tá narrando essa história, eu vejo um pouco diferente, assim, não vejo não desse jeito. E eu acho realmente que a história vai crescendo e cada edição, por ter um artista diferente, ela também dá uma quebrada, assim. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito da Mini, né? Então, não consigo falar mal dela. Exceto, talvez, essa questão de ser em prosa essa segunda edição. A letra cursiva, que eu sempre vou reclamar. Que o Jamerson, de fato, viu que até na edição nacional ela tem um corpo menor, né? Uma tipologia menor, que não sei por que fazem isso. Até porque talvez tenha que pôr mais palavras, né, em português, pode ser isso. Concordo também com o Maurício, que G.H. Williams não tá na sua melhor forma aqui não. Longe disso, aliás. Ele é soberbo, cara. Passa longe de Prometeia, né? Bem longe. Ainda assim, é o Williams terceiro, então tem que respeitar e muito, porque porque é bonito o trabalho dele. A segunda edição é melhor que a primeira, né, como história, porque gosto demais dessa questão romântica, né? É um cara que se torna frio e ele tá explicando até por quê, né, meu? Porque ele sofreu uma traição dessa e ter que tomar uma atitude dessa também, né? Você entende um pouco mais o Sombra, você acaba entendendo o comportamento dele, né? E eu acho que também é engraçado que toda hora aparece a cartola dele, né? Não tem um desenhista que, né, você pode ver que toda hora nas últimas páginas a cartola tá presente, que é uma característica do personagem, né? Ele é caracterizado até no passado, ele era assim, né? Quando ele era o vilãozinho mequetrefe, né? Ele tinha a cartolinha aí e eles sempre não esquecem dessa característica do personagem, né? E eu acho também interessante, assim, em tempos de John Wick, né? Que basicamente, assim, todos os filmes do John Wick é John Wick contra o mundo, né? Essa descendência dos Ludlow, ela se espalha, assim, desenfreadamente pelo mundo, né? Tem um momento nessa edição 2 lá que ele luta até com uma descendência que se espalha pelo Oriente e os caras são magos. Cara, é uma loucura, assim, você imaginar, né? É um negócio que assume uma proporção e você começa a entender quanto ele vai ficando puto, né? Porque, a princípio, ele vai dando chance pra uns, né? Ah, você não quer abandonar isso não, né? Então pronto, aí pega, vai lá e mata o cara, né? Eu acho muito bom isso, nesse contexto. Não, ele não dá chance, mas ele também não chega e explica, ó, seus parentes tentaram me matar, quiseram me ferrar e eu reagi. Tudo mais. Ele por outro lado, também, eu acho que ele gosta do desafio da coisa, sabe? E deixa eu me juntar aqui ao coro dos idosos que tem dificuldade de ler essa porra dessa letra cursiva do cacete. Branca em fundo preto com o tempo, principalmente na última edição, é quase toda assim, né? Eu sei que eu lembro bem que o último diálogo é assim, o último diálogo não, o último texto, todo em fundo preto com letra branca. Pelo amor de Deus, gente, isso é um saco. Eu não me incomodo tanto com o volume de texto não, sabe? Quando o texto em si é bom. Concordo que não é pra ser assim, é pra ser exceção. Cara, tem que ser muito bom pra se garantir em uma história em quadrinhos, que o ideal é a junção da arte com o texto pra que a coisa flua bem, seja a regra, né? Ou quando o cara coloca muito texto, ele tem que ser bom, ele tem que dar um motivo pra isso. Você pega vamos lá, por exemplo, o Stamon. É, Frank Miller em Sin City, ele bota aquela página do Marvin andando na chuva ali, uma barra lateral que é também a parede, né, do beco que ele tá entrando, e ali é só texto, mas não são textos longos, é texto fundo preto e letra branca também, mas pelo menos não é cursivo. Cola na história, entendeu? Dá o tom ali e tudo mais, mas quando o cara diz assim, ó, eu não tenho página suficiente pra contar tudo que eu quero, então vou meter texto aqui, isso tira o leitor, por melhor que o cara seja, não acho que seja tanto caso aqui. O que me irrita absurdamente é essa porra dessa letra cursiva. Essa letra é uma fonte que incomoda. Talvez tenha a ver com o nosso costume com letra de formas, com computador e tudo mais. Pouca gente hoje escreve à mão. Talvez. Mas eu acho que pesa muito na questão do padrão que é utilizado. É incômodo de se ler. Posso estar o pai do Homer Simpson gritando pra nuvem, né? Mas é uma coisa que eu não gosto, não. Isso me incomoda mais do que o volume de texto em si. Ah, cara, atualmente, assim, Frank Miller, paredão e textão, meu, eu já ponho já na minha cabeça alguma coisa no ar, chuva, tristeza, sabe, amargura, vou matar e pulo, viro a página. Faço isso já. É tempo de vida, né, Maurício? Você tem que ponderar. Não, eu não vou aceitar isso, não. Olha, eu tenho uma camisa antiquíssima, presente de mãe e namorada. Antigamente as coisas doavam um pouco mais, né? E essa camisa tem na frente só o logo Sin City e atrás tem uma página inteira. E é uma, acho que é do Dwight, salvando alguém, dizendo que aquele anjo soluça nos meus braços e tudo mais, e tiroteio e tudo mais. Aquilo é bom demais, né, Reginaldo? Pelo amor de Deus. Não tem como pular, não. Você sacode ali por dentro e diz assim, porra, isso aqui é sensacional, é brega pra cacete, é ridículo, mas é muito bom. Ah, não, perdi. De fato, eu perdi, mas eu, pô, na minha cabeça, sabe, é o Marvin, né, o cabelo escorrega, o cara tá com a cabeça na mão, o cabelo escorrega com a chuva, mas é sangue, e quero comer ela e não consigo, porque... Tem razão. Sabe, sou feio, sou deformado e tô indo embora, vou matar mais gente. Acabou, pronto, vamos pra próxima, porque, sabe, assim, chega, o Frank Miller também me perdeu já nessa, né, cara, assim, também, já não troco o disco, né, tem autor também que não troca o disco, né, assim, já o Jamerson vai falar que o Tolkien também não vai trocar, e é musiquinha, e é passeio, e é caminhada, e é verdade também, né. Você tá só levantando a bola pra ele cortar, viu, ele tá muito calmo, viu. Cuidado com o Bilbo Bolseiro de Nanook. O cara falou que ia embora mais cedo, meu. Eu tô aditivando ele pra ver se reage, pô. Eu ia perguntar pra vocês, eu até disse, não, eu vou deixar isso quieto, eu não vou nem tocar nesse assunto, mas vocês estão assim, soltando os cachorros nessa letra cursiva, nesse... Eu ia perguntar, vocês leram aquelas páginas finais, que essas quatro edições tem o Diário do Sombra, né? Esse mesmo, essas são páginas em prosa. Vocês chegaram a ler isso aí, não? É, mais um encontro com outro Ludlow, né? Eu, mais uma história encontrada ali que... E com o demônio também, né? E com o demônio, é verdade. É. Vocês chegaram a ler isso? Eu li da minha edição, né? Porque vai que você perguntasse alguma coisa. E como a minha continua na seguinte, aí eu li a 3 e a 4. Eu nunca li, cara. Nenhum Diário do Sombra desse longão aí, eu nunca li. Eu vou confessar pra vocês que eu também não li, não. Eu deixei isso quieto. Nem aquelas historinhas lá do Conan recente, lá do Jason Aaron. E no final tem as histórias, uns contos lá. Acho que foi até ele que escreveu também. O Jason Aaron também não li, não. A exceção à regra é o textão do Barba, né, meu? Eu leio. Eu leio. Isso aí, sim. Eu posso reclamar depois, né? Eu posso reclamar, porque vem bobagem. Às vezes vem bobagem também, não é? O cara não é isento também. Né? Mas você tá acostumado desde o Watchmen, né? Desde o início já tinha, né? Não, mas não é. Peraí, mas aí ele tava afiado, né, meu? Hoje em dia é análise do Thunderman, que o cara tá, na verdade, analisando Smallville, né, meu? Para com isso, né, meu? Opa, não vamos aliviar também pro Barba, né? Só porque a gente gosta dele, né? É texto pra caralho do Barba, né, meu? Com raivinha, né, meu? Mas a gente perdoa. Ele, eu perdoo, né? Porque ele escrever, eu perdoo. Fazer o quê, né, meu? A gente também tem as preferências, não tem jeito. O que ele escreveu, eu vou ler. Né? Posso até reclamar depois, não tem problema. Né? Não. Você defende até a lista de mercado do Alan Moore. Eu até hoje eu nunca vi ele foi reclamando nada do Moore, não. Tá vendo? Não, eu tô falando lá do Thunderman, lá do livro você, dele. Você reclama, mas você morde, você assopra depois e se arrepende. Não, esse eu reclamei sim, cara. Tem coisa lá que não dá, não, meu. Lá tem coisa imperdoável, cara. Mas também, né? Falando de Smallville, não tem como sair com. Não, falar de Smallville. Eu até gostaria de bater um papo com ele de CW, assim, meu, que deve ser uma figura, né, meu, assim, né, o cara de pantufa. Você de todo CW. Ano você viaja pra Europa, ainda eu não entendo como você não deu um pulinho lá em Europa. Né? O cara lá do Pipoca aqui foi encher o saco dele lá. Né? O Donny Cates foi encher o saco dele. Donny Cates, tá? E logo você não pode, você queria tomar o prazer de receber lá. Não, você não pode conhecer seus ídolos de perto. Você tomar um chazinho lá com a Melinda, né, Melinda? Como é o nome dela? Linda Gibbs, né? Você não conhece, não pode conhecer esse. Imagina você tá lá no pub de boa, de repente entra, aquelas palavras que mal saem de dentro da barba do cara. Cara, você se mijava todo, faz a verdade. Não, sabe aquela, o Chaves imobilizado assim? Ia travar, né, meu? Ia travar. Não dá. Não, nem pensar, cara. É. Nem pensar, não dá. Pra mim, não dá. Né? Não te condeno, não. Eu também prefiro não conhecer. Não dá. Este veneno que percorre agora minhas entranhas, se eu sobreviver, você me deixará vivo? O que eu quero lhe adiantar é que meu corpo é diferente. Ele pode se curar. Claro, a dor é insuportável neste momento, mas eu posso resistir a isso e seguir em frente. Se eu conseguir, você vai tentar me matar novamente? Se você souber que tentou e falhou, você consegue colocar de lado essa obsessão dos Ludlow. Se você disser que sim, então eu a perdoarei por isto. Nós continuamos de onde paramos. Vamos nos amar novamente. E então, você concorda com isto? Ou, independente do nosso amor, você vai tentar me matar de novo? gente já tinha tido um vislumbre dessa conexão doida entre o Sombra e o Jay, né? Naquele tempos passados com o Seu Destino. Se não me engano, assim, não era uma edição de showcase, né? Não era nenhum gibizinho lá do Starman. Em que o próprio Sombra admite que esses confrontos com o Flash original era algo que adoçava a sua vida, né? Quase num nível teatral. E aqui nessa historinha vemos o Jay Garrick anunciar sua aposentadoria, né, em 1951, e um Sombra, assim, de certa forma, apreensivo com isso, né, justamente por temer perder essa que era uma das poucas alegrias de sua já longa vida. E aí, tão logo o Jay anuncia sua aposentadoria, surge um vigilante substituto, né, para ele em Kingston City, né, um arqueiro egresso da cidade de St. Louis, né, o Aranha, né. Jameson, como é que a rixa Sombra versus Ludlow aparece aqui nessa história? Você gosta desse conto? Faz tuas observações sobre essa edição 3. É o seguinte, a edição 3, ela quebra o ritmo da minissérie. Por exemplo, se toda minissérie ela é bem desenhada e pô, tem um bom texto, a edição 3 ela não entrega nenhum dos dois pra mim. Eu não gosto muito da arte do Blevins, mas acho que ele é um operário, só que é um cara caricato, né? Pra mim, eu gostava dele em alguns Shadow of the Bat, ali daquele recorte da época da queda do morcego, mas lembro dele em Novos Mutantes, lembro dele em Raça das Trevas. Só não é um artista que eu indicaria, eu acho que é um artista muito caricato. Então, assim, em 51, como consequência da perseguição aos comunistas, a Sociedade da Justiça ela vai para o anonimato. E o Jay Garrick estende isso para a atuação dele. Ele para de atuar, ele quer se dedicar à família. Então vem o Aranha, né? Que quando você vai procurar alguma referência dele, ele é um daqueles personagens da DC que é comprado de outra editora. Que na verdade o nome dele original seria traduzido mais ao pé da letra como Codinome Aranha. Né? Ele é um arqueiro, um personagem assim que você não daria 2 ou 3 minutos de atenção a ele. Aparece numa meia dúzia de séries. Acho mais interessante ele em Os Sete Soldados do Grant Morrison. Não é ele, né? É um dos filhos dele. Ele sai de Keystone, é a cidade do Flash, e vai para Opal, e lá ele se apresenta como herói, mas o Sombra tenta usá-lo como substituto para aqueles jogos que ele tinha com o Flash. Porque o que ele fazia com o Flash eram jogos, né, para divertir a vida dele. Tipo assim, eu vou ocupar aqui meu tempo com esse senhor que está se aposentando. Possivelmente o Flash, na época, já tinha uns 40, 50 anos, porque ele surge 10 anos antes, então com certeza ele já tinha 40, pelo menos mais de 45 anos. E ao aceitar o Spider, o Aranha, como substituto, né, dos jogos que ele tinha, ele desconfia das intenções do Aranha e vai fazer um resgate do Aranha lá em Keystone. E aí ele descobre algumas coisas interessantes que fazem parte hoje da continuidade do personagem, né? Isso ele leva para frente quando você vê histórias dele com o Arqueiro Verde, sempre tem essas histórias. No entanto, em determinado momento, ele descobre que, esse sim eu vou revelar, que o Aranha é um dos Ludlow, né? E que o Aranha queria incriminá-lo da morte do Jake Eric, né? E que o Aranha antecipa, né, essa ideia de perseguição ao vilão assassino. Não existia na época, nós estamos falando em 51. Basicamente é essa a história. Só que eu acho que o Blevins ele emula o estilo de desenho do Carmine Infantino em alguns momentos, né, que foi desenhista do Flash 2, mas que tinha alguma coisa ali com os desenhistas da Era de Ouro. E eu acho assim uma história que quebra o padrão. Ainda assim, o Sombra tenta negociar com o Ludlow, né, porque ele nota que tem uma pessoa com quem ele se apaixona, né, o Ludlow, o vilão, se apaixona por uma pessoa, e ele fala, olha, vou dar uma chance para você, vamos deixar isso para lá. E o O cara fala não, aí ele resolve tudo e fica amigo do Garrick, né? E a partir daí, os dois estão, na verdade, numa disputa interna dentro da continuidade do universo DC, né? Garrick sabe que ele não é um vilão perverso, mas às vezes, para impedir os roubos a banco dele, os dois continuam se enfrentando. Eu gosto muito do desfecho dessa história, com essa animosidade fake, né, do Sombra em torno do Jay, né? Que é engraçado que depois da confissão, né, e desse salvamento do Sombra, inclusive da esposa do Jay, mostraram apenas que aquilo era nada mais que uma carência do Sombra, né, de não ter um amigo como ele já teve, né, com esse Sanderson Ludlow e o Brian Savage, né. Então, assim, aquele jogo inocente que ninguém realmente sair ferido, a certa altura, passa a ser também algo divertido pro Flash. Eu acho até um barato, até eu vou ter aqui na página aqui, no final, assim, num recordatório, Sombra, ele até registra assim. E veio o dia seguinte e nos vimos em uma nova batalha. Mas houve um momento na luta, quando nossos olhos se encontraram e nós dois sorrimos. Hoje em dia eu gosto muito desse tipo assim, de premissa em que o herói e o vilão às vezes tem essa relação mais pessoal e íntima de suas vidas, assim, num nível que eles quase podem ou poderiam ser amigos, né? Eu vejo isso assim muito no Samaritano, né? E no Infiel lá em Astro City, lá do Kurt Busiek. Tem o próprio David Dunn, né? E o Elijah Price lá, né, naquele filme lá do Corpo Fechado. Até no próprio Starman, assim, né, nessa dicotomia do Ted Knight e o Neville, né? E isso quase dando um spoiler, vai ficar ainda mais nítido lá no final do arco Grand Guignol, mas isso é uma conversa para outro dia. Mas assim, passando a bola para você, Maurício, te convence esse lance assim de inimigos amistosos, né? Você gosta assim dos seus vilões realmente mauzões, né? Diz o que é que você achou dessa edição. Gosto de vilões convincentes. Eu acho que é curioso assim a forma como eles se tornam amigos no final, mas eu não desgosto não. Eu acho bacana, eu acho bem construído, na verdade, né? Mais que bacana isso, é bem construído. Mas tem a ver com o próprio Sombra, né? A forma dele lidar as coisas meio que como jogos. Mas também tem a ver com a caracterização que é estipulada desse Jay Garrick desde o começo, né? Ele é a América, como ele fala em algum momento ali. Ele não é o escoteirozinho que o Barry é depois. Ele é um cara que é ligado, ele é do bem, ele é queridinho, ele é um dos rostos da América. Mas ele não é bobo. E ele tem maturidade para entender o que o Sombra é também. Talvez o Barry não conseguisse isso, mesmo como o personagem que ele era naquele momento, né, originalmente. Mas esse Jay aí, estipulado, consegue. Mas, e vemos, convenhamos, né? Eu até estava comentando isso outro dia, gravando um pilha, falando que Sociedade da Justiça, por exemplo, são personagens que a gente conheceu de ver participações nos gibis que a gente estava lendo, né? O Alan Scott, o Jay Garrick, lendo o Kyle Rayner, lendo o Wally West e todos os outros, né, vão aparecendo aqui e ali, gibi do Batman, por exemplo, que apareceu Pantera. E aí, quando a gente conhece eles, a gente tem uma noção mais idealizada deles. Mas eu não acho de nenhuma coisa que eu li do Jay isso tão distoante, não. Ele sempre apareceu, o próprio Wade sempre fez dele um cara muito vivido, inteligente, experiente, até em momento nenhum bobo ou maniqueísta. Eu acho que combina bem aí. E não tem uma fórmula para meus vilões, não. Eu repito, gosto dos vilões bem construídos. Não gosto quando tentam justificar toda hora os personagens, né? Ah, mas o Doutor Destino, pô, coitado, ele tem uma história triste. Todo mundo viu o Magneto do Claremont. Isso aí é um saco. Não é o que o Robson tá fazendo aqui, não. E eu gostaria de me dirigir aqui ao candidato James e enviar-lhe uma cadeada de raspão apenas, porque eu sou fãzão do Bat Blevins, eu gosto muito do cara. Ainda bem, viu, Maurício? E assim, o Jameson até falou que é uma quebrada, né? E realmente, nos comentários finais lá do Robson, ele fala que é realmente a intenção do Bat Blevins aqui, que era essa quebrada em relação às duas edições anteriores. Eu achei maravilhoso isso. Eu não discordo em essência do que o Jameson falou, não. É um traço diferente, sim. É um traço mais cartunesco em alguns pontos ali, eu acho que emula bem, mas ao mesmo tempo, talvez pela história ser mais sombria, ter muito preto mesmo nas páginas, né, do Sombra, óbvio, mas também do que o clima da história pede, ficou bem equilibrado, não ficou cartunesco como um Ty Templeton desenhando um Batman, desenhando a TV ou outras coisas, ficou bem equilibrado. E até acho que no começo começo, quando mostra o Jay ali nas primeiras páginas correndo, tá bem mais cartunesco, bem mais uma era de ouro, assim. E depois a gente vai ver a história ficando mais sombria, com a entrada do próprio Sombra, com a entrada do Aranha. E a cadela também é por conta dele reclamar aí de arqueiros, né? Eu sou fã de personagem com arco e flecha. Sempre que eu jogava RPG, meu personagem é arqueiro também, porque eu sempre achei um negócio massa. Como fã número um, né, e host do único podcast sobre Gavião Arqueiro conhecido, eu gostaria de dizer aqui que o colega deveria se retratar sobre a natureza do personagem. Em que pese, realmente, o visual desse Aranha aí é horroroso. É uma roupa meio laranja, meio creme, assim, com uma sunga preta e as pernas de fora. Aí não dá pra defender mesmo, não, Jamerson. Eu acho que ele tá aí muito preocupado em tirar a cueca da bunda ou sentir frio nas pernas pra poder mear direito. Agora, a cena que ele dá a flechada na testa do Sombra é um espetáculo de economia narrativa, né? Parece aquelas cenas, assim, que hoje ninguém mais faz do Homem-Aranha. Ele pegando o arco rapidamente, assim, disparando a flecha, assim, num quadro só. A velocidade dele fazendo isso, né? Pô, achei maravilhoso isso. Pois é, tá aí um belo recurso narrativo que ninguém mais usa. É. E aí, Reginaldo, você gosta dessa terceira edição, com o Jay como convidado, dessa plot twist do Aranha? O que você achou dela? Ah, eu gosto muito. Acho um barato essa edição. Realmente, ela é uma homenagem. Ela parece, né, num primeiro momento, você pode até falar que é a edição mais bobinha, né? Ou você pode até falar que é a edição que tem a pior arte, né? Que é horrível você falar isso, dessa mini. Não tem nenhuma arte ruim, né? Essa arte, é realmente, ela tá emulando uma época e um estilo. E é linda, cara, assim, fazendo isso, né? Se propondo a isso. Vocês realmente destacaram esse momento aí da economia, né? Da redução, né? De movimento e de, né, de quadros. E de novo, né, também é um grid de 9 quadros bem utilizado, né, muito bem utilizado. Ele não é nenhum 9 quadros regular, mas ele tá lindo aqui. É o herói que parece herói, mas ele não é um herói, né, e o vilão que realmente parece um vilão, só que ele também, ele não é necessariamente um vilão. Ele até fala isso, Sombra, né, que ele até gosta, ele fala assim, ó, que ele acha agradável bancar o Errol Flynn ao invés do Basil Rathbone, né. O Errol Flynn era sempre o herói, né? E ele realmente, ele tá naquele momento salvando a esposa do Jay, né? Você estranha um pouco ver o Jay de cabelo preto, né? Assim, novinho, né? Mas eu realmente acho interessante, assim, né? O Sombra era o vilão do Jay, né? Então é legal resgatarem isso e você ver sendo usado de forma inteligente. Acho legal também o detalhezinho, né? Parece que o Jay pediu pro Dr. Meia-Noite entrar na história, né? Pra manter o segredo do Sombra, né, na história. Pelo menos eu entendi desse jeito, né, que o Dr. Meia-Noite serviu aí pra, né, como desculpa, né, como disfarce, né, do envolvimento do Sombra, né. E como história, eu acho a minha favorita da mini. Eu gosto muito da última, gosto muito de ver o Sombra de boina. É um charme, né, João? Tô tentando lembrar a palavra que ele tá o visual que ele tá na última edição, mas como história eu acho demais essa daqui, porque ela parece simples, porque é óbvio, você fala, é claro que esse arqueiro ridículo vai ser o Ludlow da história, né, mas ela é cheia realmente dessas camadas. Você sabe que vai ser, mas você esquece, né? É que o enfoque é realmente essa inversão de valores, o herói que não é herói e o Sombra agindo. Por que que o Sombra é o vilão? E ele não é o vilão, é aquela coisa assim, é a brincadeira, a diversão dele confrontar o Jay, né, o Flash da Era de Ouro, né, que era um negócio que não era tão, tão sério assim, né, não era um vilão que queria conquistar o mundo, né, o objetivo do Sombra não era esse. Eu acho legal mesmo, como recorte mesmo de época, isso daí, né, e envolver os Ludlow, trazer o Ludlow mais pra perto da nossa época, é legal até pra você entender mais isso, e trazer também como narrativa de quadrinho, como quadrinho mesmo, também acho interessante. Agora, realmente, esse pedacinho aí do Sombra salvando, né, a Joanna e o Jay e contando depois por quê, né, tinha assim, ah, não revele meu envolvimento, eu preciso manter a minha fama de mal, em outras palavras, né, e como isso serve a ele. Então a gente vê aí que a essa altura o Sombra é um personagem que o Sombra criou, né, é o que tem que ser o vilão e tudo mais, que é o que a gente vê desde o começo do Starman, né? Que a gente vai ver mais essa evolução aí. A gente já sabe que é um personagem, mas quando ele explica isso até pro próprio Jay, né? O inimigo dele, o oponente, não é bem o inimigo, mas o oponente dele, isso fica mais claro ainda. Gosto muito desse diálogozinho aí. Pra fechar a minissérie, estamos agora em 1997, o Sombra, ele recebe uma carta assinada pela esposa de um dos descendentes dos Ludlow. Ela diz que o Craig, né, o marido dela, é um bom homem e não tem o ódio no coração que a família dele tinha, mas ultimamente o cunhado apareceu na cidadezinha deles e vem botando pilha para eles atacarem o Sombra, né? O detalhe é que eles não têm nada de especial, né? São gente comum, são nenhuma ameaça pro Sombra. Mas o Sombra, como eu falei ainda agora, ele chegou a uma certa altura da vida que ele não quer mais saber. Se ele sabe que um Ludlow ainda tá alimentando algum rancor, ele vai lá e passa o cara. Então ele passa o irmão desse Craig e vai à fazendinha falar com a esposa do Craig, né, que mandou a carta. E eu acho assim que duas coisas desarmaram assim, o Sombra aqui, né? Uma foi exatamente a carta, né? Eu acho que o Sombra, ele gosta desse tete-a-tete, assim, da prosa, né, de discutir texto, né? E aqui ele ouve em primeira mão o apelo da esposa, né, que ama o marido e teme pelo pai do filhinho dela. E a segunda coisa é que quando ele vai conversar com o Craig, ele descobre que esse cara é uma pessoa simples, né? Um bom marido, um bom pai, como a esposa falou, ele tem dívidas, né? Ele não tem muito estudo, ele até acha que a esposa foi um acidente de percurso, né? Não se achando assim bom bastante para ela. É uma coisa que pega mesmo Sombra assim no pulo. É que o Craig, ele escreve, né? Que em toda a simplicidade dele, ele tá escrevendo um romance policial. Que, àquela altura, ele já tinha escrito até 4 capítulos, né? E a sinopse que o Craig, ele dá pro Sombra era bem parecida com o caos, né? Do Brian Savage, na origem daquele condado Turk, né? Em Opal City. Ele até ironiza que se o Craig deixar Richard dos Ludlow de lado, ele teria um enorme prazer de enviar material de referência pro Craig, né? Usar no livro. Eu acho assim uma historinha maravilhosa, né? Não tem ação, ela não tem uma reviravolta mirabolante como a anterior, né, da edição anterior. É apenas uma conversa, né? Talvez assim, até uma metáfora do Robson assim, sobre resoluções dos conflitos, né? Sobre o valor da palavra escrita e da palavra assim, num bom diálogo. Né? E eu acho isso embalado assim, na arte lá do Michael Zulli, né? Que, como eu disse a vocês, me lembra muito aquelas conversas entre o Morpheus e o Rob Gedlin. Eu acho muito chave. Assim. É uma minissérie assim, muito boa, para mim, concluir assim, numa nota altíssima. Você vê por aí também, Reginaldo, é um bom fecho, não só para essa história, mas para essa rixa, ou será que essa rixa não acaba por aí? Diz aí. Eu acho sim, é uma nota positiva, né, com um personagem que é sombrio, né, então tem uma nota assim, solar até o final mesmo, né, com aquele espantalhozinho de cartola, né, a cartola sempre presente, né, apesar dele estar de boina, né, é um Sombra beatnik, né, todo estiloso, né, foi visitar a fazenda todo estilosinho, assim, né, colete, oclinho e boina, mas a cartola tá presente. No final ele aparece também, de paramentado, né, mas o Michael Zulli é demais, né, o melhor era, né, mas é muito bonita essa edição, e eu acho ela realmente solar, assim, né, fecha com uma nota positiva, né, apesar do Sombra ter passado um dos irmãos, né, antes de ficar bonzinho, ele ainda manda um embora, assim, né. E o Craig lá até fala, eu não gostava muito desse meu irmão, não, né. O que é engraçado é que assim, ele nem pode, não é que o Sombra não matou ele por ele ser um bom escritor ou por ele ser um cara especial, um bom marido, ele é um cara normal mesmo. O Sombra realmente falou, não, acabou aqui, né, aqui vai acabar aqui. Eu acho que o Sombra também é um cara assim que também deu a volta, passou por maus bocados, né, teve uma fase ruim aí, né, de a mulher que ele amava ter traído ele, deve ter feito coisas erradas também, não é só, não vamos também aliviar pro lado dele, não, ele foi um vilãozinho em alguns momentos, vilão, ele só não foi um, né, um maluco. Ele só não foi um super vilão insano, ele só não era insano, mas ele fez coisas erradas também, né? Então acho que ele conseguir perdoar ou realmente terminar a rixa, né? Alguém tinha que dar um basta nessa história, né? Porque senão o filho ia crescer, ia continuar, né? A criancinha, porque tem a criança. Quer dizer, ter um ponto final aí é bem legal pra fechar a mini. E eu realmente, aí sim eu concordo com o Jamerson, essa última edição é puro Gaiman mesmo, né? Realmente uma edição com cara de Vertigo, com cara de Gaiman, com, né, todo estilão assim, mas é muito bonita, né, e realmente assim, não é um defeito, é uma qualidade, porque ela é muito bonita. Por ela tá, eu acho até por ela ser de 97, ela se adequa, né? Tá emulando o Gaiman aí, né? E ter todo esse estilão. Fecha a Mini com primor, assim. Não lembro de ter notado a Mini na época, assim. Eu li só agora mesmo. A primeira vez que eu li foi agora. Tem as capas dessa Mini no encadenado? Tem sim. Eu vou botar aqui no Discord aqui pra vocês. É. Ah, tem sim, é verdade. As capas não são tudo isso, não. Essas capas não são tudo isso, mas eu gosto muito dessa última, assim, com o sombra de sentada, né, numa árvore, nessa fase indígena, justamente com um espantalho, assim, do lado. Você passa uma aura de paz, né, de resolução, assim, de um conflito, né? É, não é que elas são ruins, as capas. É que elas não têm uniformidade. O interior pode até ser diferente, ela tem que ter, até tem um propósito ser diferente. Uma capa precisa ter uma linguagem um pouquinho mais, né, tirando o Planetary, que era todo charme ser diferente, as capas funcionam melhor quando tem uma unidade, né, assim, ou pelo menos uma, né, uma linguagem comum entre elas. Essas daqui não tem, elas não se conversam, cara, né, elas nem parecem ser da mesma coisa, assim. Mas é só um detalhe, assim, porque realmente a Mini é muito, muito boa. Jamerson, eu desejo, assim, de todo meu coração que você tenha gostado dessa história, mas uma coisa que já ficou muito clara nessas nossas gravações é que você sempre me surpreende quando eu acabo descobrindo que você detesta toda a história que eu gosto. Essa vai ser diferente, ou pra variar, você também não curtiu essa saideira. Faz teu comentário também. Veja só, é uma série que eu não leria duas vezes. Aí você fala, ah, você não gostou? Não, eu gostei. Eu já li milhares de histórias bem piores do que essa, mas eu acho a trama inicial não me... Cara, eu vou explicar um elogio. A trama inicial não me convence, a solução não me convence. Primeiro porque você falou o seguinte, tudo bem, ele manteve ali o irmão saudável, né, da família, e parecia que tinha um rompimento e tal. Mas a gente sabe que o Aranha, né, o filho do Aranha, tá vivo. Ele, na verdade, o Aranha que ele matou teve dois filhos, né? Um dos dois já morreu, mas o outro ainda tá vivo. Então, pro cara voltar e falar, ah, eu quero vingar, essas histórias de vingança, eu acho que seria, volto a falar, uma excelente graphic novel de 48, 64 páginas. Acabava ali, mas estendeu um pouquinho maior, mais do que eu gostaria. Aí você pergunta, você acha ruim? Não, eu não leria de novo. Não vejo uma qualidade ímpar no James Robson. E acho, para mim, o que mais confirma, para mim, na minha vã ignorância, é que ele não conseguiu construir uma carreira que vai além de Starman. Essas quatro histórias mesmo parecem histórias que foram rejeitadas para aparecer em Starman, certo? Que ele produziu ali, olha, tô querendo dar uma atenção aqui no Sombra. Aí o editor chegou e falou, mas aqui a gente já vai terminar ano que vem, e aí a gente tem que fazer essas histórias aqui também. Então, guarda isso pra gente fazer uma minissérie. E se você lembrar, contextualmente, os anos 90 foram os anos em que personagens secundários ganhavam minisséries. Não começou em 97, na verdade, em 97 era fim de carreira, fim de fenômeno, né? Mas se você pegar ali de 91 até 99, tem uma série de personagens secundários que são importantes para as séries principais que vão ganhando séries. Acho que no encadernado do Starman a série funciona muito bem. Por quê? Porque ela, na verdade, são quatro histórias dentro do universo do Starman. Se você trocar ali um protagonismo, para mim parece muito semelhante à estrutura daquelas histórias que ele mesmo conta em Starman, né? Os Tempos Idos. Mas eu não me senti tocado porque eu acho esse conflito muito pobre. Mas é uma boa série. Deixa eu te perguntar, você falou aí só Starman, mas e a Era de Ouro, hein? Ou melhor, duas coisas. E a Era de Ouro e o Starman com Gorila? Você não... Starman com Gorila é um clássico para os tempos modernos. Então, assim, é uma coisa que ultrapassa a própria essência, né, do universo DC. Eu gosto mais de bruxaria do que de A Era de Ouro, mas não acho A Era de Ouro ruim. Mas bruxaria eu acho uma excelente série. E, inclusive, tem o Zully. Melhor do que A Era de Ouro? A Era de Ouro é uma série que vai tratar o universo ficcional de personagens da DC no contexto da Segunda Guerra Mundial. Não quero empobrecer o discurso, nem criar uma desculpa esfarrapada. Mas é igual você comparar quadrinhos que são incomparáveis. Eu acho que são boas histórias escritas pelo Robson, mas incomparáveis. Deixa eu chamar o Maurício para a discussão. Mas peraí, só um pequeno detalhe assim, que eu não falei, eu lembrei agora. A cidadezinha do Craig, né, ela se chama exatamente de Ludlow, né? E essa cidade, eu fui ver, ela realmente existe, né? Ela fica no estado do Kentucky. O mesmo lá dos McCoy, lá daquela rixa famosa que eu falei no começo. Quer comentar também, Maurício? Você gosta desse fecho? Será que tá faltando gibizinho assim, de personagem travando um bom combate do diálogo? Ou você acha que o Jameson tá coberto de razão aí? Não, cara, eu gosto desse final. Acho que muda ali, né? Claro que, talvez até pro dia de hoje, estamos simples demais. A gente ia ser, claro que ia acabar com uma reconciliação, mas não é aquela reconciliação que vai ficar tudo bem, e a gente não tem a certeza de que vai ficar tudo bem. Há uma esperança de que fique tudo bem, que o Jameson aí já jogou ralo abaixo, né, porque já contou que vai ter aí, inclusive é uma personagem que parece que fica deslocada, né, da edição 3, ela aparece para contar a história, quer ser a parceira a Diana, se não me engano o nome dela, quer ser a parceira do Aranha, e aí de repente ela some, não aparece mais no gibizinho. Mas ela vai ter importância na série do Starman mesmo aí, como o Reginaldo já destacou. Perdão, o Jameson. Eu acho legal, eu gostei desse visual aí de que quem descobriu os discos do The Cure naquela época e resolveu botar essa boina, né, esse coletinho aí. Tem cara, né, bicho? Aqui daquelas galerias assim que vende roupa de segunda mão, né, Reginaldo? Com aquele cetim meio poído. Idozinho, aquela coisa bem alterna dos anos 90. Bem fã do game. Vocês tocaram bem nesse ponto. É isso mesmo. Ele tá aí só. Ele passou no brechó aí, né? Se vestir como os locais, né? Ninguém se veste assim no Kentucky, mas tudo bem. É pesado, é um final pesado. Não é um final feliz, não, de jeito nenhum. Como você falou, né? Ele mete bala lá. Bala não, né? Ele chegou ativamente no irmão, que é o irmão tóxico ali, que ninguém gostava. Começa com uma família de nobres, escroto, é verdade, e termina com um cara semi-analfabeto, né? Ele mesmo fala ali que não tem jeito com as palavras, mas ele quer escrever um livro, ele tem ambições e tudo mais. Mas são ambições honestas, né? E ele até é humilde demais, acha que a esposa não gosta dele. O cara diz, porra, velho, você é casado com uma mulher que manda carta pro seu maior inimigo pra dizer assim, pelo amor de Deus, poupe ele. Eu amo esse cara. E, inclusive, eu queria falar do envio dessa carta. Pra que que ela enviou carta para o Flash, né? Assim, essa carta fez uma curva de trajetória, porque vai pro Flash, depois vai pro Ted Knight, depois vai pro Jack. Ela teve sorte que a carta chegou. Isso, mas depois que o Jack levou ela pra Soruba, né? É, ele fala que recebeu de forma até questionável, depois que pegou o Jack. Tava meio gosmento, alguma coisa assim, né? Mas, ô, Jamerson, isso ia mandar como? Eu acho que, assim, a identidade do Jay já era de conhecimento público nessa época. Ela até sejou ali, né, a trajetória possível e tudo mais. O próprio marido diz depois que ela é uma pessoa assim, com conhecimento maior, uma escolaridade maior e tudo mais. Ô Maurício, não é mais fácil ela mandar pra delegacia de Opal City, não? Mas é que tá, até que ponto a gente sabe aí nesse momento que o Sombra estava operando em Opal City nesse sentido e outra, né, uma carta pro vilão na delegacia, ele ia? Você ia? Não, tudo bem. Eu acho que é aquele momento que você tem que fazer uma concessão, né? A carta tinha que existir. Na verdade, ele até usa o truque, né? Porque não é resultado da amizade dos dois, né? Mas usa o truque de já ter citado o Jay Garrick, né? Na edição anterior. Não tem uma relação direta, né? Porque a edição anterior passa nos anos 1950 e essa passa 40 anos depois, né? O Jay, se fosse um homem normal, estaria provavelmente com 80 anos, né? Mas ele tá vivo bem nessa época, né? E também não pode perder de vista que é quadrinho também. Tem umas coisas mirabolantes que até surgem de forma divertida. Pra mim, isso aí é um pouco cômico, né? Que surge, né? Foi pra um, foi pra Cicano, foi pra outro e chegou nele. Então, eu também acho que é cômico. Eu acho que a ideia, inclusive depois que ele adiciona ali o tempo que passou com o Jack, a ideia é fazer pilhéria mesmo, né? É tipo assim, uma mulher mandou uma carta que chegou na minha mão. É, mas ele, acho que até a brincadeira lá com a Gosminha e a Soruba do Jack tem a ver com... Deu uma desculpa esfarrapada aqui, mas ao mesmo tempo a coisa do ilusionista, né? Joga a atenção pra outra mão e aí ninguém questiona aquele movimento ali que ele fez. Há uma explicação, a explicação mexe com personagens que tem a ver com a história e daí segue a história. Não te incomoda tanto, tipo assim, pô, como é que ela achou o som? Ah, achou o som porque mandou pro Jake, mandou pro Starman, que mandou pro filho do Starman e pronto. Vivi sozinho por um longo tempo. Acredito esse estado de espírito a três coisas. Um, a perda dolorosa de Marguerite. Dois, ao fato de que passou a ser raro encontrar Ludlows pela frente. E três, meus poderes. Sim, meus amaldiçoados, desagradáveis, cruéis, terríveis e maravilhosos poderes que eram uma aflição para mim, me separando dos outros homens, me fazendo odiar a humanidade por sua normalidade, me ressentir, desprezar e desdenhar dela. Meu coração era tão escuro quanto meus dons sombrios. Isso ainda continuou sendo verdade por outro longo tempo, mas após regressar à América, um novo desafio se desvelou diante de mim, um que me deixaria maravilhado, temeroso e alegre. E de repente eu não estava mais sozinho. De repente, um Hermes Escarlate que perambulava velozmente por Keystone City passou a atrair minha atenção. Segunda parte, Diários do Sombra, edição de 2011. Estávamos em 1997, na minissérie original. Vamos agora para a segunda minissérie do Sombra, né, lançada nos Estados Unidos 10 anos depois do término de Starman, na edição 80, em 2001. Isso quer dizer que estamos em 2011, no ano dos malfadados Novos 52, né? Só pra gente se orientar, o reboot acontece em novembro de 2011 e a primeira edição da nova mini, né, chega já no mês seguinte, né, em dezembro, e vai até novembro de 2012. Ou seja, foi bem maior que a mini original, que tinha apenas 4 números, essa teve 12. No momento que estamos gravando, né, em 2024, essa mini ainda é inédita no Brasil. Eu até achei que sairia dentro do volume final do Starman, mas não saiu. Como estão lançando qualquer coisa ultimamente, eu imagino que logo mais deve sair um encadenado também. Dá até para pensar que seria uma comemoração, né, aos 10 anos do encerramento, mas eu acho que foi só um time acidental, né? O Robson, ele conta que depois da edição 81 de Starman, né, aquela da Noite Mais Densa, que era basicamente uma história solo do Sombra, no meio daquelas ressurreições, né, da moda zumbi dos Lanternas Negros, né, através daquele poder lá do Necron. Depois dessa edição spin-off que eu vi aqui, ela data de março de 2010, o Dan Didio, né, perguntou se ele estava interessado em fazer uma série mensal do Sombra. Ele responde que não, mas faria uma mini de 12 partes e se fizesse sucesso, garantia que voltaria para fazer outra com mais 12. Na verdade, nessa entrevista que eu li, foi no site CBR. Na época do lançamento, ele fala que o Sombra é um personagem de doses, que uma dose é melhor que uma série contínua. E isso seria verdade para muitos personagens, tanto da DC quanto na Marvel, né? Eu acho que o Demolidor tá aí, né? Eu acho que é um personagem que encaixaria mais nesse perfil de minissérie do que de série mensal. Assim, porque uma mensal, às vezes, superexpõe um personagem bom e isso aborrece os leitores, né? Segundo o Robson. Aí, no, vamos dizer, series finale, né? A ideia era o gibi fechar numa nota alta, né? E não numa saída, assim, desajeitada, né? De última hora. E realmente, assim, teve muito planejamento, né? Nessa minissérie. Dentro dessas 12 edições, né? Temos 3 micro-arcos, né? Intercalados por 3 contos dos tempos passados. As 3 primeiras têm a arte do Cully Hamner, né? Acho que é um ótimo artista, né? O trabalho mais conhecido talvez seja Red, né? Com Warheads, né? Que virou até 2 filmes, né? Acho que com um Bruce Willis. A 4 tem o saudoso Darwin Cook, né? Uma historinha ambientada em 1944. Os números 5 a 7 são daquele ótimo Javier Pulido, né? Que é espanhol. E desenha exatamente um arco na Espanha. E se você pedir para diferenciar o traço dele do Marcos Martin, eu vou passar vergonha, eu acho praticamente idêntico. A 8 é da Jill Thompson. O Fraser Irving, né, faz o último arco da 9 a 11. E na 12 o Gene Ha volta, né, para fazer o que seria o preâmbulo, né, daquela primeira edição da minissérie de 97. E o Tony Harris é o artista de capa dessas 12 edições. Quanto ao enredo, a única coisa assim perceptível dos 952, eu acho que é só o uniforme lá do Slade Wilson, né, que era do redesign lá do Jim Lee, e é uma participação ligeiríssima, né, na primeira edição. Dá até para cravar que o Robson, ele não dá nem cabimento, né, para a nova continuidade. Fora que o Jack Knight ou os Starman, né, sequer são citados, com exceção do comecinho, né, quando vemos o Sombra tomando um chá com o Mikal, né, revelando que aquele dia era o aniversário da transformação dele, e esses dias ele ficava assim num muxoxo só, né, ele já é o Sombra mais solar, né, na altura do que vemos no final da série do Starman. Inclusive, ele tá num relacionamento sério e feliz, né, com a Hope Odair. É uma época de calmaria e isso acaba quando ele é atacado exatamente pelo Exterminador e se finge de morto. Aí, ao ir mais a fundo no que teria motivado esse contrato, né, o Sombra, ele descobre que alguém estava em busca de uma amostra do sangue dele, né? Só que a pegadinha é que em algum momento ele perdeu esse resquício de humanidade, assim, no sentido biológico da coisa, né? Ele não tem mais sangue correndo dentro do corpo. Aí, assim, numa manobra, a moda do que ele fazia, né, com os Ludlow, né, ele sai em viagem pelo mundo para descobrir quem seria esse misterioso contratante que deseja ter um pouco do sangue do Sombra. E à medida que a história avança, a gente vai descobrir que o interessado é algum descendente da família Caldecott, né, da qual o Sombra foi casado e teve filhos, né, com a matriarca Elizabeth. Assim, eu acho que é uma minissérie razoável, assim, eu não acho que chegue nem perto, assim, da qualidade da primeira, até porque o Robson, eu acho que ele estava no auge ali em 97, mas eu acho que ela tem bons momentos, né? Eu disse em off para vocês que o meu destaque é o segundo arco, né, em Barcelona, que é entre as edições 5 e 7, quando vemos o Sombra em 1854, assim, ele está viajando num navio em direção à África e a tripulação acaba sendo atacada por vampiros, né? E no recordatório ele diz que estava indiferente ao massacre até que ele vê um vampiro morder uma bebezinha. Aí ele mata todos os vampiros e tenta chupar o que ele achava que era um veneno vampírico, né? Para evitar que a menininha se transformasse. Isso chega a amenizar a situação dela, mas ela se transforma num fim, assim, da adolescência. Aí no final desse flashback dá a entender que ela foi criada pelo Sombra, né? E no presente ela é a heroína, assim, mais querida de Barcelona e realmente chama o Sombra de pai, né? Quando ele vai à Espanha saber se La Sangre, né, como ela se chama, tem ainda uma amostra do sangue original dele, né? Aí nesse meio tempo o Sombra acaba ajudando, né, a filha, né, entre aspas, a debelar uma onda de crimes do Inquisidor, né, que é o arqui-inimigo dela. Eu acho assim um barato, né, sobretudo assim no final, quando ele se vê tocado assim pelo carinho dela e a chama finalmente de filha, né, prometendo que a partir dali passaria a visitá-la mais. Tem mais coisa, mas vou deixar para vocês. Senhores, falei demais, eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam dessa segunda minissérie e os destaques de cada um. Qual é a arte que vocês gostaram mais? Se o Robson, a despeito de todo esse tempo, né, sem escrever o Sombra, ele ainda consegue manter o nível do que ele entregou antes? Começa aí, Jamerson. O que é que você acha disso tudo? Para mim foi uma série muito positiva. Eu já tenho as edições soltas há uns 5, talvez 6 anos e não tinha tido tempo de ler. Li ontem e hoje com profundo arrependimento, porque você acaba com essa ideia que você defendeu de que é um produto inferior a série original e não é. É uma retomada de um personagem muito bem feita, divertida. Todos os artistas dão grandes contribuições. E ainda que apenas um arco eu não acho tão interessante, o artista do arco faz a história ficar interessante, né? Eu não gostei tanto da história com os alienígenas egípcios, mas achei que o Fraser Irving, ele é um artista assim, superior. Eu gostaria de comprar tudo que ele faz. Achei o Cully Hamner um excelente artista. Li pouco do material que ele produziu. Matei a saudade do Darwin Cook e daquele personagem da DC que é, ele é um travesti, né? Ele não é homossexual, ele é um travesti, é Madame Fatal. Ele sabia da existência daquele personagem, mas e também sabia que ele tinha feito apenas uma aparição moderna. Então, são coisas que a série, para mim, funciona muito bem. Aí você fala, poderia ser apresentada de outra forma? Aí é algo que o Reginaldo falou alguns meses atrás em um outro contexto, mas é a mesma coisa, senão a gente vai ficar discutindo a forma. Poderia ser poderia ser 3 graphic novel ou 4 graphic novel do Sombra, com metade da graphic novel de tempos passados, ele enfrentando uma ameaça no presente e lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado. Mas isso aí vai ser quando as editoras ficarem adultas e começarem a investir em álbuns, né, em vez de revista de 22, 24 páginas por mês, né? É melhor você fazer um álbum de 64 páginas por ano ou de cada 2, 3 anos do que você fazer um monte de revista de 22 páginas que não te leva a lugar nenhum. Eu fiquei muito surpreso e volto a falar com você. Talvez ela não tenha a mesma vibe reflexiva da primeira minissérie, mas é uma minissérie tão boa quanto. Mas qual foi teu arco favorito desses 3, esses micro-arcos? Eu concordo com você que a La Sangue enfrentando o Confessor é muito boa. E aí, Maurício, o que você achou também da tua opinião sobre essa minissérie, teu arco favorito, desenhista? Eu concordo que eu gostei da leitura, assim. Confesso que eu tinha torcido na Isa a princípio por ser um produto dos Novos 52. E aí não é, né? Editorialmente tá localizado ali, como você bem lembrou, e tem a questão ali daquele exterminador com aquele visual horroroso, tenebroso e feio, mas ela foge completamente, né? Parece que o Robson cata ali os cantos do universo DC que ele sabia que não seriam mexidos naquele momento para poder mexer, né? Espanha, deuses egípcios e tudo mais. E eu acho que ao mesmo tempo que ele apresenta muitos bons conceitos, tem momentos que parece em alguns momentos ser uma continuação natural mesmo do gibi original, do Starman, e dá uma coisinha ou outra ali do passado do Sombra. Mas confesso que no geral, assim, eu achei desnecessário, sabe? Ele empurra um monte de coisa nova e não acrescenta tanto assim ao personagem, mas as contas não param. E dentro do que as contas não param, é um bom gibi, sim. Não achei desperdício, não achei bobo, achei, me surpreendeu também. Faço por aí com o Jamerson mais cedo dizendo que estava gostando mais de cada edição. Eu acho que, apesar, né, de ser um necessário ali para pagar as contas do Robson, ele tinha coisas para contar ali. Acho, assim, tem umas coisas bobas mesmo, sabe? Essa coisa do ele, o Sombra, a paia de ser humano mesmo, porque mistura a coisa lá da maldição, né, que dá os poderes pra ele, com o vampirismo. E aí, que ele chupa o sangue como se fosse um veneno de cobra, e aquilo vai se misturar lá com a sombra dele, enfim. Tem umas coisinhas assim, beijo daqueles deuses egípcios. Mas é engraçado, viu, Maurício? Nesse trecho aí, é bom que você lembrou, quando ele chupa o sangue, né? Mas eu tive a impressão que ele acha que foi isso, mas ele não tem certeza. É, tem isso também. Né? Lastres, talvez tenha sido isso, que ele perdeu o sangue dele, mas eu acho que não foi, cara. Eu acho que foi as várias vezes que ele foi se reconstruindo, e até para a própria essência lá da Dimensão das Sombras, que ele perdeu o sangue. Veja, não sei como foi traduzido. Isso chegou a sair aqui, oficialmente, ou é tradução fã que vocês pegaram? Não, ainda é inédito. É tradução de fã mesmo. Eu peguei naquele Death Club, né, o Dark Side Club. É, não vou depor conta, não, porque tem muita tradução de fã aí, muito boa mesmo. Eu não sei, não li essa, não. Eu acabei pegando pelo Get Comics mesmo. Assim, no recordatório original, já Jamerson, que leu também em inglês, pode falar até melhor que eu. Ele viu no papel. Quem lê no papel tem mais moral do que quem lê no tablet. Ele fala que foi pouco depois daquilo, acho que 11 anos depois, ele tem um mailzinho desse, assim. Claro que, realmente, a gente não tem provas cabais, né? Não tem, sem corpo, sem assassinato. Mas, ainda assim, ainda que seja uma reflexão dele, um achismo, enfim, não deixa de ser um dado desnecessário. Assim, essas duas edições são cheias de coisas desnecessárias, mas permeadas por coisas que são interessantes para o personagem, sim. Eu acho até que no começo das primeiras edições, o Sombra nem parece o Sombra mesmo, né? A gente sabe que mudou e tudo mais, mas ele tá bem diferente. O jeito de falar e tudo mais, a própria Hope até critica ele, né? Não precisa mudar tanto por mim, então. Até que ponto ali é um metatexto, até que ponto é o Robson pegando o jeito do personagem de novo. Não sei, tô especulando aqui. Tem uma barrigada feia, assim, acho que é da 6 pra 7, que é justamente na primeira aparição desses deuses egípcios aí, porque o Caenha lá, o loiro de cabelo grande, esqueci o nome, de lá não sei o quê, ele entra na sala e fala com o deus egípcio como se o deus fosse o chefe dele, dizendo assim, pronto, finalmente alguma coisa pra me distrair e tudo mais. Quando a gente vai ver o arco nas edições seguintes, é ele e mais o descendente lá do Sombra que estão dominando esses deuses, né? Dois dos três deuses, um foi morto por conta da tentativa dele de estudar esses deuses. A história inverte, eu não sei se houve, pelo que eu tô vendo aqui de publicação, não teve nenhum pulo, tipo, passaram esses meses da 6 pra 7, não. Foi seguidinha a história aí, as duas edições. Então, não sei se foi a coisa do não sei o que vem depois, vou lançar aqui é desse jeito, e de um mês para outro ele pensou não, vento babaca esse de ser um deus o vilão, e vou inverter essa lógica. Não sei mesmo, mas você lendo uma edição logo depois da outra, isso fica bem estranho mesmo, porque parece que o deus é o Bambambam, né? E aí você passa o gibi, a próxima edição já tem a capa com ele, mas a gente descobre que estão sendo usados lá, aí amarra legal a história, o passado assim, de arte, falando aqui eu gosto muito do Cole Hamner, acho que ele, a forma como ele desenha as sombras e tudo mais, é bem legal mesmo. É uma coisa que é muito pouco falada até no gibi, né? Aquele deus serpente lá, ele tá protegendo o descendente do Sombra que ele vai visitar lá, que ele entende que quando ele morrer vai ser bom pra aquela terra, assim, vai deixar investimentos e tudo mais. É um cara pacifista, um cara do bem, mas esse deus serpente aí, deus lagartixa na verdade, vai de lugar nenhum pra lugar algum, né? É bem aquela coisa de... Olha, tem esse pedacinho aqui, eu podia explorar muito, mas vou deixar pra lá. O Javier Pulido, eu concordo com você, ele parece um pouco o Marco Martin, mas eu acho ele um Marco Martin mais simplificado. O Martin tem um, de leve, assim, um... Não digo nem uma sutileza, mas um apuro no traço que o Pulido tem. É um Pulido refinamento, né? É um refinamento mesmo, né? E lembra um pouco o cara que fez o História do Universo Marvel recente, eu esqueci agora o nome dele, acho que é Javier Saltais, que também é nessa pegada aí de traço, que é leve e muito bom. Muito bom mesmo, eu gosto desse estilo assim, é limpo, mas muito, muito competente. Foi o que fez Defensores recentemente com o All Ewing, não lembro se é Javier Saltais, eu tô confundindo aqui. Javier Rodrigues, né? Javier Saltais é o finalista do Tex e de outro desenhista no Motoqueiro Fantasma também. Peço perdão aí pela bagunça. É Javier Rodrigues, muito bom, excelente mesmo nessa mesma escola aí. Tarvin Cook dispensa comentários, né? O cara é um monstro, é grande perda mesmo aí do gibizinho. E esse arco com Fraser Irving, eu acho massa também, ele é um cara que desenha muito bem sombra, né? Sombras. E ficou muito bem, encaixou bem, porque quando ele bota ali uma luz, alguma coisa assim no gibizinho, fica muito bonito, parece que tá aceso mesmo. Lembro dele em Clarion, né? Dos Sete Soldados da Vitória. Acho que é o que eu mais lembro, assim, dele. E muito, muito bonito. Eu não sabia que tinha essa rotatividade aí dos desenhistas, valeu a pena, porque cada arco também tem sua pegada. Eu acho que o mais divertido realmente é esse de Barcelona. Tem aquele outro personagem lá que aparece, que é o... Como é o nome do detetive lá? O... Cara, eu me esqueci o nome dele, bicho, mas é um traje bem ridículo, né? Ele parece uma cobra, né? Uma coisa assim, né? É, ele parece que é um membro da Sociedade da Serpente da Marvel, mas ele é inteligente, tipo Batman e o Asa Noturna, como diz o... Isso. Montpellier, isso. E quando apareceu, né, na próxima edição, Montpellier, eu pensei que pronto, vai fazer um tour pela França, mas não, não é a região Montpellier, não. É o personagem que se chama Montpellier mesmo. Enfim, gostei. Não, não não esperava que fosse gostar, não. Achei que fosse uma coisa que a gente ia gravar por completismo mesmo, assim, do tema, mas valeu a pena. Você falou um negócio interessante. Nessa entrevista que eu vou linkar depois no post da CBR, né? Que o Robson, ele fala que essa parte assim, mais contemporânea do Sombra é uma fase que ele se acomodou, né? Tanto é que você viu o começo da minissérie, né? Ele tomando chá com o Mikal, e ele tá, realmente, ele tá no ostracismo, ele tá apaixonado e tal, mas ele tá acomodado. Inclusive, até a roupa incentiva que ele vá fazer essa viagem, procurar quem foi esse contratante, é ela que incentiva ele a fazer isso. Né? E o Robson, ele fala dizendo que o Sombra, ele se tornou americano. Na minissérie anterior, a gente via muito ele viajando, assim, ele era um cidadão do mundo, né? Então, o Opal City era só uma cidade que ele ia pra descansar. Ele tinha a casa dele lá, se sentia em casa, era o lar dele, mas assim, ainda não era aquela casa pra você passar a semana toda, passar anos e tal. Era um refúgio pra ele, em Opal City. Nesse momento, assim, já é a casa, já é o lar dele. Ele já é um cidadão de Opal City. Ele já é um americano, assim. Ele deixou a faceta inglesa dele pra virar um americano. Isso ele até compara com ele, porque o Robson, ele é inglês também. Inclusive, a passagem dele da Austrália, o Robson, ele fala lá no volume final, na entrevista, que ele passou um tempo morando também na Austrália, né? Então, provavelmente, ele conhece essas locações que tem, né, nessa parte lá que o Cole Hamner desenha na Austrália, né? Mas é isso, assim. Ele deixa de ser um inglesão, né? Como o Reginaldo falou mais cedo, né? Pra se tornar um americano. Mas aí, Reginaldo, o que você acha desse tudo aí, dessa minissérie? Eu sei que você gostou também, né? Gostei sim. Eu também achei que seria só pra fechar mesmo, pra gente falar que leu tudo. Na verdade, a primeira série, eu acho ela mais fechada, mais coesa. Mas eu não acho ela melhor do que essa. Eu acho as duas muito boas. Por uma questão de tema, eu acho, e de diversidade, eu gosto um pouquinho mais dessa daqui. Mas não que, sabe assim, eu vou falar que uma é melhor do que a outra. Meu gosto. Eu gostei um pouquinho mais dessa daqui. Eu acho ela mais interessante, assim, alguns assuntos que ela aborda, embora eu acho que aqui também o James Robson atirou para tudo quanto é lado, né? Porque tem Outback australiano, tem Barcelona, Egito Antigo, tem de tudo aqui. Tem antepassado. Complicadinha a história. Ela não é fácil de, né? Terminador que aparece do nada. Aparece aquele... É tipo um agente secreto, né? Um detetive, um agente secreto no começo. Hammer alguma coisa. Esse personagem travesti obscuro. Que eu acho um barato. Na verdade, eu acho que é uma das edições que eu mais gosto. É a 4, né? Do Darwin Cook. Que é linda, linda. Desenhada, assim. Realmente você lamenta, né? Você vê uma arte do Cook. Você revê a arte do Cook, né? Ainda numa história desse jeito, assim. Com um personagem do passado que ele resgata. Que ninguém conhece. Cara, eu acho que faz muitos anos eu coloquei esse personagem no Twitter. É uma história maluca, né? Porque ele é um personagem da Era de Ouro, lá de trás, um daqueles realmente homens misteriosos, né? Um daqueles Mystery Men, até a capa da revista fala isso, que o disfarce dele era se vestir de mulher, né? Então ele combatia o crime, né? Vestido de mulher. Então ele não tinha nenhum, pelo menos num nível superficial, ele não tinha nenhuma motivação de gênero. Ele era um combatente do crime que se vestia de mulher, como um disfarce. Mas se você for se aprofundar, tinha muito mais além disso, talvez, né, com relação ao criador, né, alguma coisa assim. Na arte do Cook fica um personagem muito bonito, né, é um personagem dinâmico, eu diria até. E eu acho a história muito legal. Só não é minha favorita porque eu realmente gosto da história do Egito Antigo. Vocês ficaram encantados com a história da vampirinha, com a filha postiça do Sombra, vampirinha. E eu realmente adoro a história dos deuses egípcios, porque ele aborda, né, sociedade secreta, aborda aquele passado, né, de egitomania, né, do inglês, né, do começo do século. Inclusive ele fala, né, de Golden Dawn, ele cita o Crowley, ele cita um monte de coisa, assim, que é muito, muito interessante. Por isso que eu falei que essa série, ela é muito inglesa. Ela é muito inglesa. Realmente o Sombra, ele é um personagem inglês. Eu acho uma bobagem a Hope falar pra ele que ele tá perdendo. É tipo a namorada que se apaixonou pelo bad boy e quando o cara fica bonzinho, ela perde o encanto, assim, fala, eu gostava mais quando ele era era tranqueira, né? Era boy lixo. É, exatamente. Cara, eu não quis me aprofundar tanto pra não soar desse jeito. Mas é exatamente isso que dá a entender, claro, que, né, de outra forma, né, outros tempos. Tanto é que quando ele tá com ela, a maior parte do tempo ele tá sem a cartola, tá bem moderno, né, tá bem... Ele usa até uma jaqueta de couro, depois é que ele muda. Acho que a roupa dele é toda feita de sombra, né, o sombra deve andar pelado, vestido só sombra, né. Né, então, e o cara tava na boa, o cara tava apaixonado, cara, assim, né, tava tomando chá com o amigo dele, tava de boa, assim, não tava querendo mais, né, vida louca, e aí ela mandou ele sair, e ele foi atrás de encrenca, né, e ele arrumou, né, tanto é que ele vai de uma parte do globo a outra, assim, né, Outback com Deus Lagarto, aí volta, encontra personagem da Era de Ouro, eu acho legal isso, tanto é que, assim, a última edição, a história fecha na 11ª, e aí a 12ª até detalha um pouco mais a origem dele. Parece quase assim um tapa-buraco. Calculamos mal essa minissérie e ela acabou na 11ª edição. Parece o Outsiders, que saiu agora, que foi uma mini em 11 edições ao invés de 12. Sabe, calculamos mal tal. Então vamos recontar a origem dele aqui de novo. Só não é isso, porque ela se encaixa muito bem. Ela é quase, né, um prequel da primeira mini, porque ela conta os eventos que antecederam aquela mini dos Ludlow. Tanto é que a 12ª edição, ela termina com o Sombra pegando aquela carona lá com a família Ludlow, né? Que eu acho um fechamento interessante. O Gene Ha volta também na arte, que é um puta de um artista, né? Não, olha, é quadrinho de outros tempos, assim, né? Com grandes nomes trabalhando, com, né, o James Robson contando uma história, tendo motivo para escrever, não tá fazendo por fazer, eu não acho que é as contas batendo, não, eu acho que tinha realmente um motivo. Eu realmente gosto muito da aparição dos deuses egípcios. Eu lembro, falei para vocês, isso daí para mim é a atmosfera Vertigo, né, aquela dualidade entre, né, são deuses ou são alienígenas, nitidamente você percebe que eles são formas, né, extradimensionais, né, não são só algo, né, místico, né, eles têm algo realmente, assim, diria de outro plano, né, mas envolvendo não só algo sobrenatural, né, como a gente encaixaria, né, uma divindade. Um escritor mais simples reencarnaria aqui a história, né, de Isis, Osíris, dando uma roupagem um pouquinho mais, né, usaria o talento do artista para atualizar e encaixar na história. Não, e o James Robson não, ele deu só um encaixe, usou só a questão, né, da egiptologia, né, do fascínio do europeu com os mistérios do mundo antigo, do Egito, né, e encaixou aí uma trama que eu realmente, para mim, é a parte que eu mais gosto. Eu acho que é até a parte mais longa da mini, né, acho que são 3 edições, se eu não me engano, com a arte que eu acho linda, linda, linda, linda, é uma arte carregada, né, uma arte bonita, é uma arte que brilha no quadrinho, assim, né, ela quase salta da página, ela é reluzente. Essa minissérie, realmente, ela, você não dá nada por ela, e a hora que você vê, você tá envolvido lendo, assim, porque ela é muito boa. Penso na minha esposa, me lembro de seu rosto da última vez em que a vi, quando ainda era só Richard Swift e não o Sombra. Seus olhos eram brilhantes, sua face tão rosa quanto as flores que ela amava. E agora me vem a lembrança de seu rosto em 1901, envelhecido e frágil, mas não menos encantador aos meus olhos. Fiz tantas coisas erradas, decepcionei tantas pessoas, e até esse momento não acho que eu havia percebido quão pouco eu me importei. Minha esposa fazia um guisado de carneiro como ninguém. Minha esposa amava o tom cinza esverdeado do peito de um pombo. Ela era a primeira na porta, encantada, ao ouvir os cantores de Natal na rua. Ela amava pães e mergulhá-los numa xícara de chá quente. Finalmente compreendi que eu a prejudiquei. E então estou triste. você falou aí em Vértigo, eu falei mais cedo pra vocês que eu acho que a edição mais Vértigo é acho que é a 8, né? Que é até a arte da Jill Thompson, né? Que tem um Caldecott lá que ele é... No começo ele tá numa casa de ópio, alguma coisa. O cara é bem topa tudo lá. Aí o Sombra gosta que ele é bem disruptivo, né? Um senhorzinho lá e ele tá pra ser deserdado da família. Né? E esses Caldecott são descendentes, né? Do Sombra. Então, assim, é bem legal, assim, ter um demônio lá que tá querendo fuder esse Caldecott, aí o Sombra vai ajudar esse bisneto dele, né? Cara, eu acho bem bacana essa edição. É bem John Constantine dela. Eu confesso que eu tava dando uma olhadinha agora pra ver se o nome da esposa do Sombra, né? Lá nessa edição 12, era exatamente essa, Elizabeth Caldecott, né? Mas não é, bicho. Ou se é, né? Ela chamava... O Sombra chamava ela de Enildes, né? Ali em 1838. Ela morre em 1904, né? Então, até ter lógica, né? Antes da traição do Culpe e a transformação dele. E uma curiosidade, bicho, que eu pesquei enquanto assim, eu procurava material, é que a referência maior do Robson, né, para o Sombra, tirada assim, da obra do Charles Dickens, a gente chegou até a comentar isso no terceiro programa lá dos tempos passados, essa referência veio do livro A Velha Loja de Curiosidades, né, The Old Curiosity Shop, né, de 1840. Então, assim, o Richard Swift, né, o Sombra, veio de Dick Swiveller, e o anão Culpe veio do Corcunda Daniel Culpe, né? Aí no quadrinho o Robson ele brinca, né, com a ideia do Dickens usar o Swift e o Culpe como referências para um livro, né? Aí esse Swiveller, né, é um rapaz amável, mas bem influenciável, e o Culpe é um traíra, né? Então, assim, a dinâmica é bem similar no gibi, né? O Swift é um homem de família, né, um negociante de sucesso no ramo de importações, e o Culpe é um cliente, né, que quer encomendar um leão, né? Eles passam a ter um vínculo de amizade, até que o Swift é traído e a gente vê o ritual lá das 104 almas, né? Que deram origem ao Sombra. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho bem escrita essa edição, assim, é bem desenhada, encaixa bem, assim, com a primeira história da mini original, mas eu fico naquele mesmo passo, assim, lá daquela minissérie Origins, né? De Paul Jenkins e o Andy Kubert, né? Quando mostra o passado do Wolverine, né? Eu acho uma boa história, mas eu acho que era melhor ainda se ela não tivesse sido contada, né? Assim, para deixar aquela lacuna, assim, proposital, assim, pro leitor preencher, né? Inclusive, assim, como um temperinho, assim, misterioso de um personagem que eu acho que não precisava ser completamente decifrado, né? O que é que você acha disso, James? Você gosta desse fecho da minissérie? Eu gosto e eu fico ansioso. Eu acho que ele deixou elementos, como você até chegou a comentar em passant, que para uma outra minissérie ou um outro trabalho com personagem, porque ele ainda não cita, né, o encontro dele com a deusa, que é citado aí em vários momentos, né, que em um determinado momento na vida dele, depois que ele teve contato com as sombras, que ele encontrou uma deusa, que era a deusa que o Culpe estava invocando, né? E eu acho que existem uns elementos ali daquela questão do vampiro, que ele me pareceu que ele queria retomar em um outro momento. Eu fiquei muito impressionado, não com a qualidade em si, mas eu acho que ele pretendia fazer uma série onde ele recuperava alguns desses personagens ou alguns desses eventos. Por exemplo, ele colocar ali a questão do filho da Madame Fatal, né, que é um detalhezinho ali que o cara não coloca esse tipo de detalhe numa história se depois ele não vai trabalhar, né? Tipo assim, o resgate do filho da Madame Fatal que está sequestrado. Então é tipo assim, ó, na próxima minissérie eu vou voltar e vou trabalhar no resgate do filho da Madame Fatal, ou vou trabalhar com mais uma história do Inquisitor e os 3 anos que a La Sang ficou perdida, desaparecida, né? Como é que foi isso? O que aconteceu? Então são coisas que eu acho que ele deixa essas lacunas. Como, por exemplo, o fato dele não citar nessa série de 12 edições, né, o contato dele com essa deusa, mas a gente saber já antecipado que houve. Então, eu tenho essa visão de que ele vai compondo essas questões e que ele tinha uma ideia de retornar o personagem. Porque ele não retornou ainda, deve ser uma questão só de royalties. Mas peraí, você quer ver a história do filho lá da Fatal? Ou puxar, que ele puxasse uma pontinha e contasse mais alguma coisa da história do Sombra? Às vezes você vai contar uma história maior e isso tá num ponto de fundo ali, né? Citar, não é fazer uma edição para isso, né? Mas às vezes você vai contar de novo uma outra série onde ele tá viajando pelo mundo ou contando uma parte do fundo do passado dele, e aí simplesmente ele revela que ele também ajudou a resgatar o filho da Madame Fatal, e aí ele gasta ali umas 3 ou 4 páginas para contar esse tipo de história. Eu acho que nesse sentido vale a pena dar continuidade para as coisas, né? Acho que esse tipo de trabalho funciona. Eu não vejo redundância na história, não. Eu vejo que ele sempre pode escrever porque os lapsos temporais, as ideias que tem, sempre estão ali e dá sempre para você puxar um pouquinho mais aqui, fazer uma puxadinha ali, você fazer um retconzinho ali e pronto. Né? Eu fui buscar aqui, ó, a Madame Fatal, por exemplo, ela é da Quality Comics, foi adquirida pela DC e só foi publicada entre 1940 a 42, e na DC apareceu em 2 ou 3 histórias. É o tipo de personagem que o cara só introduz na história se ele tem um objetivo maior. Não é um tipo de personagem que você vai usar ali sem a intenção de usar realmente uma referência maior. Não sei se tem uma referência maior. Acho que muitas vezes é por curiosidade ou fetiche mesmo com o personagem. Tipo, eu vivo dizendo, converso muito com o Ed Mayo mesmo. Se eu fosse escrever pra Marvel, tem um monte de personagem bucha, restolho, assim, que eu ia fazer uma aparição aqui e ali, até o Radical dos Novos Guerreiros, sabe? Que... O Bico dos X-Men? Não, aí não. Bico não, peraí. Mas eu acho que tem muita coisa também. Vou dar uma moral aqui pro autor, sei lá, se o autor tá precisando de dinheiro e vai ganhar um royaltyzinho aqui, um trocado, não sei. Não tô dizendo que seja esse o caso aí, não. Mas tem essa coisa do curtir o personagem também, né? Um dia, se eu escrever um gibizinho, vai ter que ter não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas não sei se. Não, de novo, né? Acho que esse é o tipo de história que é legal você saber que vai acontecer, né? A Madame Fatal vai resgatar o filho dela. Dele, isso, dela. Como personagem originalmente ele foi publicado de 40 a 42, essa história eu acho que passa em 44, então seria até uma injustificativa para o personagem deixar de existir, né? É, a aposentadoria dele, né? Cumpriu a missão. Eu falo também no sentido de dizer assim, beleza que aparecesse depois ou até o filho, um descendente, e dissesse assim, não, a gente deve pro Sombra aqui, conta da... Como aquele outro mago lá, né? O Blacksmith, falou com ele assim, né? Eu negocio em favor, um dia eu vou te cobrar isso aqui. Blacksmith não, é o outro lá, aquele... Isso, o Constantine que bebe leite. Eu achei legal, assim, ele falou assim, não, um dia eu vou te cobrar, vou pedir um favor pra você de volta também, né? Então, é mostrar também que o Sombra é um cara que, como lidou com um monte de gente ali, ele ou tem favores a dever ou tem favores a cobrar também, que vão facilitar ou atrapalhar a vida dele. Tipo esse passado dele com a Lassandra mesmo, que você precisa contar? Não sei. Eu acho legal como tava ali, eu concordo com o Luiz. Essa coisa não contada, assim, dá uma atmosfera até, né? Como o próprio Gamer dizia em Sandman, né? A história que você não leu a última página, vai tá sempre inacabada e vai estar sempre com infinitas possibilidades. Quando você lê o final, você reduz todas as possibilidades a uma só e limita. Engraçado que vocês falando aí das possibilidades do Sombra, né? Uma coisa que me vem à mente é assim, quando a gente lia a série do Starman, né? Como ele chegou naquele ponto lá que ele tá contando aquelas historinhas para aquelas crianças, né? Onde é que ele tá? Se aquilo é o Pal City, se é outro planeta, né? Um futuro bem distante, o que é aquilo? Né? Então, assim, certamente acho que o Robson gostaria de contar essa história. Até pra voltar também, contar a história, assim, da amizade dele lá com o Brian Savage, que é uma das piores dores da vida dele, a perda desse amigo, né, que se repete depois lá na frente. Então é muito bacana isso aí, bicho. Eu realmente gostaria disso. E infelizmente, essa... minissérie também não foi um sucesso de público, né? Talvez tenha sido sucesso de crítica, né? Mas assim, o que é que você achou, Reginaldo, dessa última edição, dessa número 12? Você acha que era necessária ela? Você se incomoda com esse excesso de informações sobre o Sombra? O que você achou? Não, eu também acho que o Sombra não pode ter tanta informação de fato, né? Eu acho que se revelar muita coisa é prejudicial ao personagem, né? Ao mistério do personagem. Eu acho até um pouquinho confusa essa origem dele. Eu digo, ó, não é nem criticando o artista, mas assim, o momento, né, da criação, para mim, assim, na arte, ficou um pouco confuso, assim, o que estava acontecendo e de que forma estava acontecendo. Então, eu não sei nem se valeu a pena, se esclareceu alguma coisa ou se o objetivo era realmente não ser tão revelador mesmo, assim. De fato, não sei, eu acho que a única coisa que eu achei interessante foi que ela amarra com a outra mini. Você faz uma ligação, né? Um bypass aí de uma mini com a outra, assim, né? Então isso pra mim é muito interessante. Não vejo tanta revelação assim, tão importante. Ela fala da mulher dele, né? Que durante toda a mini é comentado, né? Então aborda, né? A mulher dele, a esposa dele, né? Que ele parece sentir tanta falta. Ele é melancólico, a série abre com o aniversário dele, né, que parece que ele é melancólico, né, o aniversário dessa origem dele, que deixa ele tão melancólico assim, ele sente muita falta dessa esposa, dessa família, né, dele, então eu acho importante pelo menos você ter um vislumbre disso, assim, e não a princípio não revela tanto a ponto de prejudicar o personagem, pelo menos até aí, né, a mesma coisa, por exemplo, saber que ele tem uma filha adotiva vampirinha, né? Não vejo problema aí, né? Realmente não vejo tanto problema. Talvez a gente assim, não enxergue tanto defeito, porque você gosta, é uma leitura boa, uma leitura que você gostou, que te agradou. Diferente do Jamerson, não sei se o James Robson tem vontade de trabalhar de novo com esse personagem, senão já teria trabalhado, é. Eu acho que é um personagem que, não sei se ele caiu no gosto do público, assim, tão popular assim, né? Embora eu goste muito, assim, muito mesmo do Sombra. Eu vejo essa mini, ele tão envolvido assim com magia, que ele, é, né, ele realmente é um... Ele é um mago, né? Ele é um mago das trevas, assim, né? Porque você vê... Essa oitava edição que você falou, né, Luiz? Ele aborda o tempo todo isso. Ele tá falando... É essa edição que ele fala da Ordem da Aurora Dourada, né? Da Golden Dawn. Ele fala do Crawler. Ele luta com um demônio, né? Que eles chamam de homúnculo, mas é um demônio que possui o namorado, né? Do... É neto dele, é isso? É neto, né? Acho que é bisneto. Porque a esposa dele tá velhinha, né? A esposa isso, dele tá velhinha. Ah, é muito legal isso, eu acho. O cara é pimp, né? O cara, ele gosta, o Sombra gosta que só, né? O cara é todo errado também, né? Porque realmente, assim, você vê, é Paris, né? Numa época, num período que isso daí realmente estava em alta, né? Essa questão aí do sobrenatural, dos mistérios. E o Sombra, ele é nessa época, você vê que ele já é tolerante, assim, ele já é uma mente aberta. Acho legal ver isso, eu acho realmente interessante, eu acho ele um personagem bem construído, não só na questão dos poderes e né, mas da própria personalidade. Ele tem uma personalidade que você gosta, você sabe algumas reações que ele vai ter, né? Não vejo o problema, não, da última edição você ter mais revelações, porque também não me revela tanto, né? Ainda mais que traz de volta o Gene Hackman, é um puta de um artista fantástico, né? É, também acho. E aí, Maurício, o que, é que você achou dessa 12ª edição? Acho que ela atrapalha, é indiferente, o que, é que você acha dela? Primeiro eu vou fazer coro aí ao Reginaldo na questão da confusão que o artista fez. Lembrando que no último programa eu fiquei babando uma página específica do Ra, né? Quando eu mostrei aquela biblioteca e tudo mais. Então, concordo também com o Reginaldo, do cara ser um puta desenhista, mas eu acho que ficou confuso mesmo, sabe? A forma de contar não flui a leitura. Eu sei que parar, voltar, no meu caso, já tive a sorte de poder ampliar, né? no tablet, pra poder ver alguns detalhes de cena e tudo mais. Acho que o Cullen Hamner aí, o próprio Javier Pulido, eles fariam uma algo mais fluido, não digo nem mais inteligível, mas fluido mesmo, né, para que a leitura seguisse melhor. Mas, no final das contas, assim, a mini foi toda para contar esse momento, né, para chegar nesse ponto aí. Claro que foi para outros lados aí, mostrou esses descendentes dele, mostrou esse primeiro amor dele. Não foi tão apocalíptica quanto eu imaginava que podia ser, mas é um fecho legal, assim, sabe? É quase que um epílogo mesmo, né? A minha acaba na 11 e a 12 é mais um epílogo mesmo com essa informação importante aí. Gosto da arte, mas deixo essa nota negativa aí que pede seja fã, sim, do GNR. Pra fechar a fatura de vez, vocês destacaram algumas das capas do Tony Harris. Eu também preciso ser sincero com vocês. Eu gostava mais do Harris nas capas de Starman, naquela primeira metade da série. Aqui eu acho que é quase como ver o Dave McKean lá em Sandman Prelude, né? Eu acho que é só um resquício do que ele já entregou antes. Claro que as artes são bonitas, mas eu não acho que tenham mais aquele punch, né? E a essência daqueles trabalhos na década de 90, né? Assim, posto isso, eu ainda gosto assim, da capa da primeira edição, né, com o Sombra sem cartola, de óculos escuros caindo no rosto, segurando a bengala. Parece uma coisa mais moderna, né, um retrato mais moderno. Ele rodeado de esqueletos e criaturas da dimensão sombria. É até a capa do encadernado, né, americano. A outra que eu gosto é a da 5, né, com o Sombra segurando a bebezinha, né, a La Sangre, né, numa mão e um sabre na outra, com as silhuetas no escuro dos vampiros no navio, né? Você vê os olhinhos deles vermelhos. Eu acho que é o Robson dando ao Harris mais uma chance para desenhar a pirata, né? E aí, Reginaldo, alguma capa dessas 12 te chamou a atenção? Diz aí. Cara, eu acho que a capa da quarta edição, né, que ela é toda pulp, né, e tem a Madame Fatal, assim, eu acho ela linda. Eu acho ela muito bonita. Pra mim, acho que foi a que mais chamou minha atenção, assim. As capas egípcias também, mas eu acho que a quarta, pra mim, é assim, eu acho ela muito bonita, né, porque ela tem cara mesmo de pulp, né, a diagramação, pra mim, é a que eu mais gostei. E aí, James, qual foi a tua capa favorita? Eu gosto da capa da edição 1, apesar que na eleição não ser original, né, porque você já votou, eu gosto muito dela, porque ela dá a ideia daquele retrato de um grande baluarte da família, né, um cara importante, aquele cara que é aquele retrato pintado que você coloca na sala. Para mim é muito inspirado. E das outras capas, eu não vou citar nenhuma especial, mas eu acho que todas as variantes pelo artista da edição são melhores do que as do Tony Harris. E aí, Maurício, qual é a sua capa favorita dessa minissérie? Três destaques aqui. A primeira, eu acho que conversa muito com as capas do Starman mesmo, né? São mais próximas, assim, a coisa mais enevoada até. A primeira e a terceira, na verdade, lembro muito, assim. Gosto da quarta, como vocês falaram aí, por ser mais pulp, mas ela foge bem do resto do gibi, né? Acho que a 8 tem o Sombra, assim, olhando para o leitor, né? Chama bastante atenção. A 12 também, que é a última, mais vermelha e preta, com o turbilhão ali, no momento que ele ganha os poderes. A minha favorita também foi a da 9. Ele olhando para trás, assim, indo em direção à pirâmide, né? Quem é o faraó celestial? Acho essa bem bonita mesmo e uma das mais diferentes. E é legal que tem a marca do Shade meio transparente. E até tem os hieróglifos, né? Meio que se sobrepondo ali. Dá uma confusãozinha, mas eu acho muito, muito bonita essa, assim. Qual dessas aqui me chamaria a atenção? Eu acho bem parecidas no total. Essa coisa de Faraó Celestial. Me tira muito assim, pô, Sombra do Starman lutando com o Faraó Celestial. Nada a ver, mas dentro do contexto dá pra gente entender. Mas fico com essas aí mesmo. Acho que essa primeira faz muito sentido ser a capa do encadernado mesmo, porque é muito bonita e muito significativa mesmo do personagem e da série. Às vezes penso nas minhas ações passadas como se fossem de um outro homem, Richard Swift. Ingênuo, excessivamente confiante, excessivamente preocupado com dinheiro. Por outro lado, eu também percebo que era um bom marido e pai. Com falhas nesse departamento, sim, estou certo, mas ao menos... o que é que eu posso dizer? Eu decidi que o melhor seria deixá-los em paz, libertá-los do que me tornei, mas agora compreendo que não havia nada de galante nessa decisão. Porque foi exatamente essa negligência que levou à fraqueza de caráter da minha linhagem. Estou novamente triste e me sinto responsável por isso, muito embora tenha descoberto que o futuro ainda pode me oferecer uma trégua. Ou Palsire, esperança e uma manhã. Uma manhã onde possa encarar com maior entendimento as minhas próprias fraquezas. Fim do episódio 7.